Quero mandar alô aí pra rapaziada que serve e protege, tá? Principalmente pra rapaziada dos Papa Charles, Papa Fox, Bravo Mike, os Papa Fox, os Papa... Vão com tudo! O Charles, pra quem não sabe, Papa Mike é Polícia Militar, Papa Charles é Polícia Civil, Papa Fox Federal, Bravo Mike é Bombeiro. Agora eu quero mandar alô pros Pica! Quero mandar alô aí pros Guardícia! Guarda Municipal, quando cai na Blitz, fala que é polícia! Quero mandar alô pros Bebícia! O cara bebe, bebe, bebe, no final do pagode fica doidão... E fala que é polícia! Fala que é polícia! Quero mandar alô pros Segurícia! Segurança de boate que na porrada fala que é polícia. E agora eu quero mandar alô pros pica. É os amiguícia. Os amigos de que... polícia, que é mais brabo do que o polícia. Corta o cordão do Incrível Hulk. Dança 10 minutos, o pescoço fica verde. O carro importado é BA, busca e apreensão. O Nextel é plano, só rádio. Ó. E a garrafa de uísque é falsa. Ó. Comprada na fonte, que eu não vou dizer onde é, né, mulher? Mas tá assim. Hã? Quero mandar logo pro novo batalhão. Os Gatulícia. Vamos tudo, é. A caralho. É o nosso bonde. A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos Neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. Salve, salve, confraria! Hoje estamos aí começando uma nova jornada. Não sei quanto vai durar, não sei como vai ser. Quero falar para vocês, ouvintes, quero fazer vontade nos ouvintes. Hoje, saindo do trabalho, eu passei num lugar e comprei um pão de queijo. Imagina, eles fazem um pão de queijo, eles abrem o pão de queijo e faz um pernil na chapa e joga dentro do pão de queijo. 8 conto. Show de bola, tô me deliciando com ele agora, aqui nesse momento, enquanto falo com vocês aí, ouvintes. Hoje, ouvintes, nós vamos aí começar uma nova jornada, e é uma jornada importantíssima, que vocês, ouvintes, precisam acompanhar, e eu desejo muito que vocês venham com a gente aí. Não sei quanto vai durar, mas a companhia aqui é fera, porque quem vai acompanhar nós nessa jornada é ele aí que tem um programa... Ele que inclusive andou tirando sarro de mim no programa dele. E... quero deixar avisado aí. No futuro, vai ter um programa aí que eu vou que não vou jogar aqui. Eu vou gravar um programa com ele extra. E vocês vão ter que ir lá no canal dele, que eu quero muito. E ele tá quase chegando nos 100 ouvintes. É, 100 inscritos. Hoje eu tenho a honra de receber aí o nosso saudoso Filipão do Apenas Um Cara Cast. Salve, Filipão. Opa, salve, Hernani. Salve, ouvintes. Uma honra estar aqui novamente. Filipão, eu queria que você falasse uma coisa pra mim. Como que o povo gostou da história lá do Roger? E eu comecei achando que ia dar merda nenhum, que o povo nem ia ouvir. No iTunes a gente já tá com 10 mil downloads a história do Roger. No fórum UOL VT, tem vários links lá do povo, que agora que o povo foi descobrir, agora em 2018 que existiu o Roger, Zezinho. O povo lá no UOL VT mandando, escrevendo. Pô, mas vocês sabiam? Como é que vocês sabiam? Não sei o quê. O pessoal lá no Facebook, tem um rapaz até que chama Renan, quero mandar um abraço pra ele, é ouvinte faz tempo, ouvinte desde o começo. Ele falou assim: puta, cara, que massa a história do Roger, tudo, do jeito que vocês contaram e tal. E-mail, o último programa aí que eu li de e-mails, vários e-mails, acho que foi 5 e-mails, só falando da história do Roger, né? Do Brian, inclusive. Então, ô Felipe, como que a história do Roger foi um sucesso, cara? Como que pode, ô Felipe? O que aconteceu, cara? Cara, eu acho que principalmente pelo fato da galera se identificar muito com o que o Roger tá passando, né? Aquele, porque a galera que ouve aqui o podcast, a gente tem que admitir que de vez em quando aí sente uma tendência mais depressiva, Ou às vezes tem aquela vontade de subir na vida, faz um 180 das emoções, sabe? O Roger é bem assim, um post depressivo, um post que o cara fala que vai virar o rei da porra toda. E ele também dá muitas dicas, muita coisa, fala muito sobre tema polêmico que a galera adora ouvir. Então, eu acho que todos esses fatores contribuem muito, principalmente pra galera do Sociedade Primitiva, né? Não, mas aquele programa ficou muito bom, né, Felipe? Vamos parar de ser falso humilde também. Ficar falando, não, foi uma bosta. Não, aquele programa da Matrix ficou fora de sério, hein, Felipe? Fala sério, puta que pariu, ficou bom demais, cara. Hernani. O Hernani, quando ele bebe, ouvinte, ele vira um filósofo instantaneamente. Então, aquele dia eu tava chapadinho. Eu tava filosofando lá, porque a gente só tava tentando passar pelos posts, e aí ficou meia hora de discussão. Aquela parte ali não foi, foi tudo na improvisação, ficou muito foda. É. Ô, Felipe, eu queria pedir uma coisa pra você, rapidinho, mas tem que ser rápido, porque a gente tem muita coisa. Conta aí como é que foi pros ouvintes aí, essa semana sua, porque semana, aquela vez do programa você gravou, você tava meio puto, porque tava papo de putaria no trabalho e tudo, e agora, como é que tá a vida aí, como é que foi essa semana, conta aí. Olha, rapaz, tá aquela mesma merda, né, eu falei no meu programa que é as mulheres lá tomando pílula anticoncepcional do trabalho... falando que a pauta da semana era se Boquete dava câncer ou não. A galera ficava discutindo. Como é que zona, hein, Felipe? Rapaz, é pior que a gente tem um. É uma empresa séria, uma galera séria, assim, mas aí você vai na hora do almoço, a galera despiroca tudo. Parece que tira a máscara lá e revela, porque quando os clientes estão na frente é tudo muito formal, bonitinho. Rapaz, tu tem que ver quando chega a hora do almoço ou de chamar pra balada, Fernando. Aí solta aí tudo. Só os cachorros tudo, rapaz. Aí fica ruim, mas estamos vendo aí, né? Entendi. Felipe, em breve nós vamos fazer aquele esquema que eu falei pra você, hein? Nós vamos gravar um programa. Eu vou editar esse programa pra você. E você vai jogar ele exclusivo lá no seu canal. E aí quem quiser ouvir vai ter que ir lá. Vamos fazer isso. Rapaz. Inclusive, se bobear, vamos fazer isso hoje, se der tempo. Vamos ver. Vamos ver quanto demora aí o do Mobral. Só que aí você falando aí pra galera que você vai editar, vai ficar óbvio pros ouvintes que eu sou um merda na edição, né? Mas tem que fazer um pra você editar. Mas como é que eu sei de edição? Você manja ou não? Rapaz, sinceramente, eu só boto lá pra gravar e mando como tá pro YouTube, porque eu não sei porra nenhuma de edição. Meu computador é um lixo. Eu não sei nada, cara. Não, você é paia? Não sei nada. Mas você é meio boyzão, você não tem computador de lixo, fala a verdade. Eu tenho computador de lixo. Meu computador é das Casas Bahia, bicho. Computador pobre. Eu tava contando aqui pro Hernani, ouvintes, que eu nunca comi um pão de queijo com pernil aqui. Nunca nem ouvi falar que existia. Aí o Hernani fica comprando batata Lay's aí, fica batata de Ultra Mega Boy. Aquele dia da batata do Lay's foi massa, hein? Cincão. Eu ainda achei caro, bicho. Gente, vamos lá. O programa do Zé Mobral, assim como a gente fez com o Roger, a gente tem que dar uma introduzida aqui. O Zé Mobral, gente, ele era... Por que ele tinha o apelido Zé Mobral? Porque ele era professor do supletivo. Já larguei meu pão de queijo aqui. Ele era professor do supletivo. E o supletivo em muitos lugares é chamado de Mobral. Mobral é um projeto de alfabetização e até hoje as pessoas ainda conhecem por Mobral. E ele dava aula no supletivo e palavras dele. Lembrando que as coisas aqui que eu com o Felipe lê é tudo ânimos narrante, a gente só lê, a gente não tem nada a ver, não é a nossa opinião, nada. As palavras dele, o salário dele era uma merda, porque R$2.000 é salário de passar fome, palavras dele. De vez em quando ele falava que quando não conseguia dar hora extra na escola, quando passavam pra ele, ele só ganhava 1.500 por mês. 1.500, isso, 1.500. Dois salários mínimos, galera. Então ele dizia que era um salário de privada e ele tinha alguns códigos aí que vocês vão entendendo aos poucos, a gente vai explicar aqui. O Felipe, ele tem ele manja muito, ele vai saber salvar a gente em alguns momentos. Alguns códigos dele é que ele nunca come aluna, ele tinha que fazer. Ele tinha que comer as mulheres gastando o mínimo possível. Vocês vão. A gente vai falar tudo, só a gente tá só fazendo uma pincelada aqui. Ele falava que ele não levava pro motel, pulgueiro, levava pro pulguento. E ele tinha uns esquemas também de investir em small cap, mas isso aí nós vamos ver mais pra frente. É, me parece que o pai do Zé Mobral era boy. Não sei. Eu fiquei com essa impressão por causa de um texto que eu vou ler aí, vocês vão ver o que que é. Mas o Zé Mobral em si, ele era pobrão. Depende da sua referência de pobrão, né? Pra mim, quem ganha 2.000 não é pobrão. Mas ele dizia que era pobrão. E ele era um cara absolutamente muquirana. Não gastava com nada. Pão duro mesmo, pão duro. Rapaz. Ele fazia a mulher que ele comia pagar um motel. O negócio era complicado. O negócio dele... a camisinha do posto de saúde. Ah, mas calma, cara. Isso é complicado. Essa é a melhor parte. A gente vai chegar lá. Essa que você falou aí da camisinha é muito boa. Então vamos lá, vamos começar aqui a brincadeira. Então vamos lá. O primeiro post da história aí do Zé Mobral. Ah, aí você vai me interrompendo aqui, Felipe, qualquer coisa. Olha aqui, esse aqui já é um chute na porta, não é, Felipe? Esse texto aqui já é sacanagem, cara. Mas já introduzir, cara, no primeiro post dá pra ver como é que é o Zé Mobral. Já vai mostrar o resto do texto do podcast inteiro. É um conto erótico. Da favela, cara. Só isso, só. É um conto erótico que o cara que escreveu aqui, cara. Os ouvintes vão ficar tudo de pau duro. Não, apesar que você ficar de pau duro com a minha voz, eu vou ficar puto com você. Vai tomar no cu, ouvinte. Então vamos lá. Aventura de final de ano. A cada dia que se passa, mais sem vergonha eu fico. É impressionante, mesmo lentamente, a cada dia que a IF é independência financeira. Um breve resumo aí, porque vocês vão ouvir falar, gente, sobre isso aí. Independência financeira é você não precisar mais trabalhar. Você vai criar uma renda e você vai poder viver dela sem ter que trabalhar. Então, a meta do Pobretão, a meta do Zé Mobral, a meta do Roger, é a tal da IF. E aí a independência financeira, você pode conseguir de vários modos, né? O modo que o Zé Mobral fazia é que ele queria ter mais ativos do que passivos. Aí ele ia começar a ganhar dinheiro sem trabalhar. Isso. É ativo e passivo. Tá certo, né, Felipe? Sim, sim. Aí só dando uma ideia nos ouvintes. Os ativos são seus bens e seus investimentos que te rendem dinheiro. Entendeu? Por exemplo, seu trabalho. Entendeu? Coisas que lhe retornam dinheiro. E no caso passivo, seria, por exemplo, os seus bens que não lhe rendem dinheiro, que na verdade te fazem gastar o dinheiro, que seria no caso da sua casa, o seu carro. Esses são os bens passivos. Não, mas o mais importante é o seguinte, se você falar trabalho, não. O que eles queriam era o seguinte, e com razão, porque realmente eles têm razão nisso aí. Eles querem ganhar dinheiro sem fazer porra nenhuma, né? Não, então, sim, aí no caso dos ativos, investir. Só pra atingir o objetivo da independência financeira, precisa do trabalho. Inclusive tem uma frase que diz que é o seguinte, viu, Felipe? Diz que nós aí... Eu vou falar de mim porque eu não conheço você, Felipe. Mas o certo é você focar no seguinte. O trabalho é uma solução a curto prazo para um problema a longo prazo. Quer dizer, você vai precisar de dinheiro a vida inteira. O certo era a gente focar, trabalhar, para já conseguir a independência financeira lá com seus 35, 40 anos. Eu sei que é uma coisa absurda que eu tô dizendo, mas vamos supor que você conseguisse. Que aí o resto da vida você vai curtir numa nice, sossegadão. É isso aí, né? O bom mesmo era quando, por exemplo, na época da minha avó lá, que a galera se aposentava com 45 e até hoje tá recebendo aposentadoria integral, né? É um vidão. Acabou. Então, cada dia que a IF, que é a independência financeira, se aproxima, menos preocupado com o emprego eu fico. Esse final de ano eu fiquei muito light no serviço. Praticamente não trabalhei e fiquei enrolando meus alunos e assediando alguns alunos deliciosos e de maior que eu tenho. Ele deixa bem frisado que é de maior, viu, ouvintes? Não é? Mas ele só assediava, mas ele não comia. Ele fala isso aqui no texto: ele não pegava as alunas, porque depois só da cagada. Mulher pra quando ela inclusive, sai da escola, aí vai pro abatedouro. Então, aí que tá o pulo do gato: depois que a pessoa sai da escola, aí pode. E outra coisa, Felipe, isso aí é um conselho importante que eu tive que passar até na minha vida aí. Gente, mulher de trabalho, você não mexe. Porque você vai ter três saídas. Aqui, ó, Felipe. Eu vou falar pra você quais são as três saídas. Saída número 1. Você chegou nela e você pegou. Aí, você deu certo. Você pegou, comeu e tal. Agora você vai ter que ficar com essa pessoa, ver essa pessoa todo dia. Primeiro, se ela sentir ciúme de você, ela vai te fuder. Segundo, se ela quiser namorar e você não quer namorar, ela vai te fuder. Terceiro, se você quiser... se você quiser namorar com ela, aí você vai ter que Por exemplo, assim, vai ter dia que ela vai brigar com você no trabalho. Já imaginou os seus colegas de trabalho vendo você brigando, no caso do Zé Mobral? Imagina a menina brigando com ele na sala de aula. Ah, Zé Mobral, você tem que parar com isso, não sei o quê. Imagina, cara, que absurdo. E eu já vi isso acontecer, viu, Felipe? Eu já vi casal brigando no trabalho, é a coisa mais feia do mundo, Felipe. O negócio feio. É que qualquer coisa que acontece em casa, por exemplo, qualquer briga que acontece na casa... Muita gente não consegue manter o profissionalismo de deixar só em casa, casa é casa, trabalho é trabalho. Não, eles levam a briga pro trabalho e ficam brigando lá, envolve a galera toda, vira barraco. Então esse é o cenário 1, Felipe. Você chegou na... Eu só quero provar pros ouvintes, eu sei que já sabe disso. Quero provar pros ouvintes, por vivência, viu, ouvinte? Por vivência minha, experiência de vida, que chegar em mulher do trabalho é cagada. Então, o primeiro exemplo que eu já dei aqui, provei. Se você chegou nela e deu certo, você já se fudeu. Se você chegou nela e deu errado, Felipe, que é a situação 2, chegou nela e deu errado... Aí é filme queimado. Aí vai ficar horrível, que foi uma situação que eu passei. Aonde eu convidei uma mulher pra tomar uma cerveja e levei... Eu tive várias experiências de pegar moeda do trabalho. Uma delas eu tive sucesso. Uma ficou no ar, que eu inclusive contei no Desilusões Amorosas, que a menina, a gente ficou ali, mas eu tava namorando na época, não quis ficar. Mas aí é o seguinte, Felipe. Se você chegou e tomou fora, aí vai ficar um clima de bunda suja, porque todo dia você vai ter que ver a pessoa que te deu fora, e você vai ter que lidar com ela. E tem um detalhe, Felipe, mulher é egocêntrica, ela vai achar o seguinte, ele está sofrendo, porque eu não fiquei, e tipo assim, às vezes você só queria chamar pra tomar uma cerveja, igual eu só queria convidar a menina pra tomar uma cerveja comigo. Ela vai ficar assim, o Felipe está apaixonado por mim, dei um fora no Felipe. Olha que inferno de situação. Aumenta o ego dela, né? Ela acha que ela tá potente, ela já recusou o cara do trabalho, ela é poderosa, né? Muitas vezes tá podendo, né? Fica inflado e acha que todo mundo agora vai chamar ela pra tomar cerveja, ela é a mais putada, entendeu? E o pior ainda é que você fica com o filme queimado, porque mulher de trabalho é fofoqueira com as outras mulheres de trabalho, né? Isso, vai te queimar. Tem que cumprir a carga horária e de repente lá tá sem porra nenhuma pra fazer, vai lá fofocar com a galera. E o seu filme fica queimado na empresa inteira. E se chega pro seu chefe que você está assediando, entre as suas colegas, pode dar uma merda federal pra você. Essa foi a situação 2. Então, ó, situação 1. Você chegou e deu certo. Mesmo se deu certo, você tomou no cu. Você chegou e deu errado. Aí você tomou no cu também. E tem a terceira situação. Que é você chegou na menina. Não se resolveu a situação. Só que aí agora vai ficar um clima assim. Ela vai, por exemplo, assim. Você chegou na menina e não resolveu se vai, se não vai. Agora vai ficar aquele climão. Aquele clima esquisito. Ah, mas eu acho que ele. É tipo assim, na cabeça dela. Ah, ele deve gostar de mim. Aí, tipo, você vai ficar com aquele inferno mental todo dia. Puta merda, ela quer ou não quer? Ela. Meu Deus do céu, e agora? Ela quer ficar comigo, ela não quer. Fora que é o seguinte, o pessoal em volta tá tudo vendo. Eles fingem que não estão vendo, mas tá tudo vendo. E aí você vai ficando queimado no trabalho, você vai se fudendo. Eu sei de uma história, Felipe, não, eu tô gastando muito tempo aqui, mas eu sei de cada história, Felipe do céu. Eu sei de um rapaz que se apaixonou, o povo até fala que foi macumba. É um supervisor de uma multinacional, eu conheci o cara, não foi mentira não, Felipe. O cara, não sei, cara, o povo disse que foi macumba. O cara tava de supervisor nessa multinacional, devia ganhar lá seus 7, 8 pau por mês. O cara apaixonou numa mãe solteira horrorosa, Felipe. Como mãe é que é o que o Roger chamava horrorosa. Essas mulheres? FGV, Felipe. com dois molequinhos, Felipe. Coisa mais feia do mundo. Aí, o cara ganhando 8 pau, cara. Foi mexer com essa bosta. O povo fala até que foi macumba, Felipe. O povo falou, foi macumba. É só se for. Foi mexer com esse rolo, Felipe. Ela enfiou o cara numa encrenca, num inferno mental. O cara conseguiu a proeza de perder o emprego que ele tava lá há 8, 9 anos. Ele perdeu o emprego que ele tava lá 8, 9 anos ganhando uma grana preta por causa de xota, cara. Por causa de xota, cara. Uma xota que vale isso aí, cara. Perdeu o emprego. E ainda mais uma xota com 2 filhos, pelo amor de Deus, né? Tá maluco, cara? Você tá maluco? É um negócio que a galera faz aquele argumento que fala, se ela for de um departamento diferente, não sei o que, aí até rola, mas ouvinte, não cai nessa não, ouvinte, é muito difícil, muito perigoso, entendeu? Muito ruim. Muito espécie que isso aí. Então, voltando lá. Então, ele falou o seguinte, que Então, não trabalhei, fiquei rolando meus alunos e assediando algumas alunas deliciosas e de maior que eu tenho. Lembrando, pela enésima vez, que ele dava aula no supletivo, na que não tem menor de idade. Uma delas é Stephanie. Impressionante como o pobre gosta de fazer gracinha com nome de filho. É verdade, é verdade. Chamo ela de Sté e ela adora. Se trata de uma negra muito gostosa que namora com um bandido que se encontra preso. Puta que pariu. Olha pra você ver. E está sedenta por sexo. O Zé Mobral até fala essas coisas, o cara é controlado pela piroca de vez em quando, mas pelo amor de Deus, ouvinte. Pega mulher de bandido, não. Daqui a pouco chega uma mensagem de óbito aqui pro Sociedade Primitiva. Não, vai aparecendo lá no Datena. É, rapaz. Conversando. Então ela está com um bandido que se encontra preso e está sedenta por sexo. Conversamos muito abertamente sobre tudo. E ela me diz que odeia transar na cadeia durante as visitas íntimas e que passa por uma verdadeira humilhação pelos agentes penitenciários durante a revista. Eu conheci isso. Uma mulher que... Pode falar, fala, fala. Não, fala. Pode falar aí, né? Não, fala, Felipe. Pô, não, é que realmente essas revistas, por mais que eu ache que não tinha nem que ter elas em primeiro lugar, porque o vagabundo tá na prisão, não é pra ficar metendo, não. Ah, é, concordo, sim, é. Mas já que tem, né, aí as revistas, rapaz, as mulheres, pra revista mulher tem que ser mulher, isso tá na lei. É. Eles metem a mão dentro da xereca, assim, pra ver se... Não, porque, que eu digo assim... Dá uma palpada ali, porque tem muita gente que esconde lá dentro. Tô falando sério, né? É, palpada, sim. Então, não meter o dedo lá dentro. Não, pode ser o dedo lá, não enfiar a mão lá dentro, que é isso. É, tô falando de dar uma, ficar palpando lá, ficar vendo tudo. É complicado, velho. É tipo aqueles caras em festa, não sei se você vai pra segurança, que os caras dão uma palpada no seu saco, assim, pra ver se tem coisa lá. Mas deixa eu falar uma coisa pra você, isso aí eu manjo muito, porque eu conheci uma mulher que namorava um presidiário, ela contava várias histórias. É o seguinte, ó, eles põem as moedas peladas, é tudo individual, é uma por uma na sala, não tem negócio de fila, nada. Aí põe ela pelada e manda ela agachar, igual se fosse cagar, agachar mesmo assim. É, sabe? Fica de cócoras. Quando ela agacha, a penitenciária vem, a vigia vem por baixo e bate a lanterninha lá dentro, o Felipe. Aí olha lá dentro da caverninha pra ver se tem alguma coisa. Tem história de menina levando celular, levando umas cacetadas de droga lá pra vender. Vixe, essas... Eu tenho cada história horrorosa, Felipe do céu, você nem acredita. Então. Ela procurava saciar... Então ela odiava fazer a visita. Ela procurava saciar sua vontade e escolheu este professor. Puta que pariu. Sou o único professor macho da escola e cai tudo pra cima de mim, como se eu não gostasse. E só um fato todo aí, homem pode falar. Ouvindo isso aqui, o Mobral não mencionou, mas ele já tá nos seus quarentões, então... O cara ele tá já tá nos demais. 40? Eu não, lembrado bem. Falou num post que já tava nos 40... Então, Mobral pra um quarentão, professor de supletivo, tá mandando bem, viu, Vinte? Tá numa boa. Então, todo homem gosta de se sentir desejado, renovo minha autoestima, cada olhar e desejo. Sou absolutamente tarado por negras. Eu não posso dizer um negócio que ele falou que é racista. Fazem sexo como ninguém. É um talento... Deixa eu pular isso aqui. Acabei marcando com a nega. Como não gasto grana com mulher, pedi para ela vir aqui em casa e passar no posto de saúde para pegar 3 camisinhas. Rapaz, o cara tem que ser... O cara já tá comendo uma aluna e tem que ser muito cara de pau pra pedir pra mina passar lá no posto de saúde e pegar a camisinha pra ele, rapaz. Não camisinha é possível. De posto é horrível, cara. Eu já usei, é horrível, é camisinha, cara. Camisinha de carnaval. Como o povo consegue trepar com camisinha de posto, cara? É ruim demais, cara. Tem que ser macho. É ruim demais, bicho. É ruim demais, cara. É terrível, cara. Seca que nem o diabo, né, cara? O que o cara economiza com a camisinha, ele gasta de saliva. Não, ou a mina gasta de saliva, né? Chegando aqui, não troquei uma palavra sequer. Puxei seus cabelos pela raiz, pois ela usa aplique afro, e lancei na cama. Quando perguntei pelas camisinhas, ela me mandou procurar. Estava uma dentro do sutiã e duas dentro da calcinha. Tá parecendo, uma na frontal tá aquele... e outra... Tu conhece aquele... Tu já viu aquele canal do... Aquele boneco lá que fica lendo conto erótico? É o Marcelinho? Então, uma dentro da, duas dentro da calcinha, uma frontal e a outra sendo engolida pela bunda. Caralho, mas que tesão da porra. Esse tipo de jogada sexual deixa qualquer um louco. Meu Deus, acho que o Mobral já tá tendo um infarto aí no, quando ele tá escrevendo o post lá na hora. Coração de 40 não aguenta, não. Nunca transei com a aluna. Essa me disse anteriormente que ia sair da escola para estudar à noite, já que tinha arrumado um emprego. Aí então minha mente mandou um recado para o corpo. Não é mais a sua aluna, parta para dentro. E esse pobre frugal aqui não resistiu. Fica um medo, já que o namorado bandido pode sair da prisão a qualquer momento. E agora ela sabe onde eu moro. Olha, né, duas coisas aqui, rapaz. Primeiro que eu não teria coragem jamais de fazer isso aí não, cara. Pegar mulher de bandido, nem se o cara tiver presente, mano, nem se o cara tiver em outro país. Um cu na mão e segundo, acho que de cagaço, o pau nem subia. Sabe o endereço, aí o cara vai cobrar e fala onde é que tá o filho da puta. mas aí ela morre junto também. Não, ela aparece careca lá na tua casa falando, ó, foge daí. Vaza fora. Ai, ai, ai. Fica um medo, já que esse namorado bandido pode sair da prisão a qualquer momento. E agora ela sabe onde eu moro. Na hora que ela pediu o leite na boca, só dei com a condição daquela boquinha ficar calada e ela prometeu. Caralho, tá parecendo aquele filme pornô de má qualidade dos anos 70, tá ligado? O cara tem talento de qualquer pra ser roteirista. De qualquer forma, se o blog parar de receber as atualizações, rezem pela alma do Zé Mobral, por favor. Esse quarentão deve ter tido uma adolescência muito massa. Ai, tô chorando aqui, bicho. Ai, ai, ai. O propósito... Ah, aqui foi importante, Felipe. Ó. Isso que a gente já falou, mas é bom sempre falar. Eu quero ver se eu trago aí no futuro um programa só sobre... Somente sobre mercado bucetal. Eu vou falar sobre isso aí no futuro. As valorizações, desvalorizações, isso aí tudo, inflação. É, negócio de inflação, que agora tá inflacionado por causa de... Tem várias coisas, tá inflacionado por causa que, por exemplo... Mas isso tem a ver com o valor real e o valor especulatório. Eu vou dizer sobre isso no programa, mas em resumo, Felipe. É, por exemplo, hoje em dia, se ela criar um Facebook, vai aparecer 40 caras dizendo linda, linda, linda, linda. Só que esse é o valor especulatório. Quanto daqueles caras realmente, verdadeiramente, ia pegar dinheiro, ia aplicar e falar assim, então vambora, vamos pra um restaurante agora, não sei o quê. Aí a quantidade já cai pra 5, por exemplo. Só que tem 40 enchendo a bola. Isso inflaciona, por quê? Porque ela vai achar que, porra, eu tô com tudo. 40 pessoas estão chamando de linda. Mas esse é o valor especulatório, porque a internet trouxe isso. Então essa é a explicação de por que uma menina nota 5 tá achando que é 10. Por quê? Porque, porra, tem 50 pessoas dando em cima, mas esse é o valor só especulatório. Mas eu vou falar sobre isso aí no mercado bucetal. Ainda mais, fala. Porque essa questão toda, é porque, ainda mais com o Facebook, a galera do Brasil inteiro tá aí especulando, né? Aí, antes era só localmente, agora tá aí nacionalmente, todo o Brasil aí querendo pegar essa 5 aí. Então, esse que é o ponto. Aí, por exemplo, assim, o cara, ela não considera o seguinte... pô, mas esse cara aqui é lá do Espírito Santo, esse aqui é lá da Bahia, ela esse aqui só liga é lá para as curtidas e pros comentários, né, rapaz? Foda-se o estado lá, ela só... Logo ela chega à conclusão que ela tá com tudo. Mas não é isso, você entendeu? E tem outros fatores também no mercado bucetal, que é o seguinte, Felipe. Tem, por exemplo, assim... Tá, 40 quer, mas quantos desses quer um compromisso? Ué, porque querer comer todo mundo quer, tudo bem, mas... Quanto que é o compromisso? Só que na cabeça dela, ela não entende isso. Na cabeça dela é o seguinte, tem 40 homens que estão afim de mim na internet. Só que, tipo assim, é pra usar ela uma noite e vazar fora, e pular fora. E ela não entende isso. Então, o valor dela inflacionou, mas é o valor especulatório, não é o valor real. Você entendeu como é que é, Felipe? É interessante. Mas nós vamos fazer um programa mais no futuro sobre isso aí. Mas aqui, ô Felipe, voltando lá, nossa, eu com você, é só brisa. Olha aqui, Felipe. O propósito principal desse relato foi o seguinte. Isso aqui eu quero que você faça um comentário, Felipe. Tempo livre. Há muita mulher, muita mesmo, nas periferias pedindo por sexo a qualquer custo. Moro em bairro pobre, trabalho numa favela. E posso dizer isso com segurança. Vejo os caras procurando mulheres em bairros nobres. Puta que o pariu. O máximo que vão arrumar é um beijo muito mal dado. Aqui, ó, Felipe. Ó, presta atenção, Felipe e ouvintes. Para ter sucesso na vida sexual, é preciso rebaixar seu nível social. Por exemplo, ó, Felipe, presta atenção, Felipe. Presta atenção, Felipe e ouvinte. Por exemplo, eu sou classe C. Vou procurar sexo na classe D. Todo mundo, toda mulher deseja homens que sejam da classe superior. Impressionante, quando a Esté chegou aqui, pensou em estar em um castelo de conto de fadas. É, e o Mobral chama a casa dele de o pulgueiro aí. É, o pulgueiro. É isso aí, moçada. Felipe, faça um comentário, por favor, sobre essa parte importantíssima aqui. Faz um comentário tempo livre aí. Olha, pela primeira coisa, só explicar aí pro ouvinte que esse negócio que ele fala de classe C e classe D é porque... Na sociologia, na pirâmide econômica do Brasil, tem classes que são divididas de A, que seriam os mais ricos do país, com a maior renda, até a classe E, e de vez em quando alguns até criaram a classe F, que é a extrema pobreza. Aí no caso, o que, que ele está dizendo? É que a galera das classes de baixo vão obviamente se interessar pela galera da classe 1, porque que mulher não quer ter um cara que pode proporcionar a ela coisas que os caras da mesma classe não podem, né? Todas as regalias, os presentes, as saídas. E é o caso... Isso explica por que que elas não ficam, por exemplo, com o cara da mesma sala. Por que elas não ficam com o cara do mesmo emprego, entendeu? Porque ela quer de cima, não igual, não é isso? É que é a mesma coisa até, eu posso puxar até do Roger. E o Roger chegou na cidadezinha sendo de uma classe mais alta do que a galera da cidade e as minas tudo veio nele. Por quê? Porque ele podia oferecer muito mais coisa do que a concorrência estava oferecendo. Na questão econômica. Então, o que o Mobral fala aqui é que você vai, por exemplo, você vai achar muito mais mulher querendo sexo e te querendo, te valorizando numa classe mais baixa do que se você for procurar uma mulher um pouco mais bem de vida e que você não consiga oferecer o que ela está procurando. Porque, por exemplo, não vai embaladinha de rico, porque lá você não vai pegar nada. E não pega mesmo, né, Felipe? Fala aí. A não ser que você possa se passar por rico, né? E que tem uns caras que gastam todo o salário em roupinha, em bebida chique pra se passar por rico. Aí tu até consegue. Aí, olha, apesar de haver exceções nisso aí, de, por exemplo, de vez em quando você vê aí uma mulher mais rica com um cara um pouco mais pobre, assim, aí a galera já faz os comentários, ah, deve ter uma piroca de 30 centímetros, não sei o que lá, pra compensar o dinheiro, entendeu? Mas apesar de haver essas exceções aí, geralmente o que o Mobral fala, eu creio que seja assim, uma tática válida, assim, pra quem quer procurar sexo, como eu posso dizer, se sentir mais valorizado, um sexo mais fácil. Porque, querendo ou não, ouvintes, mulher se interessa por dinheiro sim, não quer dizer que elas se interessem só por dinheiro. Mas o dinheiro é um fator importante. Porque ela quer ter uma vida boa, ela quer ter presente, ela quer ter sair pra jantar de vez em quando, quer ter uma vida mais tranquila, do lado econômico. Então, é natural que ela vá procurar alguém mais rico que ela e que possa proporcionar essas coisas. É, que no caso foi o que o Mobral fez. A mulher já chegou na casa dele, que ele próprio chama a casa de o pulgueiro, pra você ver a situação, e ela já chegou o conto de fato. Ali, ó, a parede não é rebocada, a cama não tem mola, entendeu? Então eu acho que, assim, é válido. Eu não... Mas não, Felipe, é assim, você, a lei. Você, Felipe, quando você quer conhecer uma mulher, ou quando você queria, porque agora eu não sei como é que tá a sua vida sentimental, amorosa, como é que você faz? Você vai num baile de favela? Você vai em lugar mais simples ou não? Como é que era a sua vida? Explica aí pros ouvintes. Olha, cara, no meu ponto, assim, uma coisa que me marcou muito foi que eu andava muito por vários tipos. Eu sempre fui muito de não ligar muito pra, como eu posso dizer, pra situação econômica dos meus arredores, assim. Então eu já fui pra baile, assim, de favela, que é a galera bem assim, do guetão mesmo. Mas também já fui pra baile de playboy, entendeu? Então, essa questão econômica, assim, nunca me foi muito marcante, até porque eu não... Homem, você sabe que só pensa na... com a cabeça de baixo, assim, nesses casos, quando vai pra esses bailes, né? Não tá nem aí, né? É, a cabecinha não tá nem pensando em dinheiro, tá cagando se a mulher é rica, se a mulher é pobre, só quer saber se dá pra meter. Se der, vai. E não pensa no depois, geralmente. Mas no caso, por exemplo, quando é um relacionamento sério, essa foi uma coisa que me marcou. O meu avô é um cara mais bem de vida, me falou assim, procure alguém de uma classe social parecida com a sua ou um pouco superior à sua. Tô louco. O que eu penso, sinceramente, eu não concordo assim plenamente com o meu avô nesse caso. É aquele negócio todo do romantismo, o amor, né? Vai que a mulher é pobre, mas você vai lá, se apaixona, se quer, tarará, aquele negócio todo. Mas também, você tem que admitir que é muito complicado, por exemplo, você me autorizar, Hernani, usar o seu caso, que você tirou a mulher da favela, você deu condições, Sim, levei no cu. Isso. Aí no final, se você tomar no cu, você toma no cu com muita força. Então, eu acho que o que eu quis dizer é que se você se apaixonar por uma mulher assim, de uma classe mais baixa, tenha certeza de que é o amor da sua vida, é a paixão, vai dar certo, você vai fazer dar certo e não vai com a cabeça, como eu posso dizer, sem estar decidido realmente, porque senão você vai tomar no seu cu. Se a coisa der errado. Bom, dando prosseguimento aqui, evolução patrimonial. Isso aí foi em 29 de dezembro de 2012. Nosso tempo voa, hein? É. Já estamos meio ano 2018, cara. Como que pode um negócio desse, Felipe? É que o negócio é que durante esse tempo, quando não tinha, por exemplo, os podcasters ainda, tudo, acho que o Petri, ele nem tava nessa começando. Época ainda, tava começando. Aí os blogs que faziam muito sucesso, porque é lá que, por exemplo, a galera realista, ou a galera do estilo pobretão tava fazendo sucesso. Foi nessa época que os blogs começaram a surgir. Foi a blogosfera de finanças, né? Isso, a blogosfera de finanças, barra putaria, barra o que foi. Inclusive eu tô tendo contato aí com o Burguês em Glória, diz que ele em breve aí vai participar do programa. Ah, eu vi o comentário dele, agradecendo. Você viu? Vi ele agradecendo a menção, né, deixou na descrição do site, acho que vai ser um programa muito bom, ouvintes. Vai. Eu quero você aqui, ó, pra gente interrogar ele. Opa, pode deixar. Outro que eu tô tentando trazer... Mas o bicho é arisco demais, da quanto que ele é dono de empresa. Ele é cagado de medo. É o Seu Madruga Investimento. Tô tentando trazer ele, mas tá uma luta, viu, Felipe? Nossa senhora. Porque geralmente, assim, dono de empresa, cara que tem muita coisa a perder, botar a cara a tapa aqui é complicado, né? Ué. O que fizeram com a vida aí do próprio Zé Mobral, que nós vamos contar aí, nós tá louco. Mas nós vamos chegar lá já. Felipe, voltando aqui. Então, aí ele falou aqui que o mês de dezembro foi um mês espetacular. Consegui aplicar o 13º integralmente. Isso aí vocês vão ver mais pra frente. Que ele investe quase o salário dele inteiro. Aí pode ser que o ouvinte fale assim, mas como que ele consegue? Se eu tivesse que dar um palpite, eu acho, Felipe, que o que ele fazia era o seguinte: ele devia morar com a mãe e com o pai. A mãe e o pai pagavam tudo. Tô dando um palpite. E aí ele conseguia pegar o aluguel, o salário inteirinho e investia. Porque ele vivia de fazer isso, ele pegava o salário inteirinho e pá, investia. E aí ele era esperto, ele fazia o negócio render mais ainda, né? Eu acho que é um... Então eu acho que é isso. É um palpite bom, mas isso tá... Eu acho que pode ser. Mas o que eu acho que ele fazia realmente é que ele podia... Se no caso, se ele morasse sozinho, eu acho que ele fazia tipo uma tabela que nem o do Vida de Pobretão... Fazia uma tabela e tentava retirar de tudo quanto é coisa, de todas as partes da vida dele, gasto, entendeu? Ele tentava reduzir em tudo quanto é lugar. Pra conseguir se aportar mais no final do mês, pra poder gastar menos. E ele morar sozinho, mas ele também podia morar com os pais, que ele menciona os pais nos próximos posts. Eu acho que ele fazia isso que eu te falei, mas não sei, é um palpite, a gente não tem como saber. Então aqui, Felipe, no mês de dezembro de 2012... Ele jogou 1.500 mais 1.500 do 13º, mais os dividendos que já tinha de 1.696, mais os rendimentos do FI, que é Fundo de Investimento, 385, ou ele conseguiu o incrível montante em um mês de R$ 5.082, isso em 2012. Se fosse hoje, esse valor deveria ser mais ou menos uns 6 mil. É um negócio pra um cara que ganha 1.500, eu falei, puta que pariu, cara. Puta isso, que pariu, Felipe. E se ele vai mostrar depois, ele vai dar uma lista de livros que ele recomenda, que o cara estudou pra caralho pra obter esse negócio todo. Tanto que ele vai explicar num post seguinte qual é a estratégia dele. E aí vai dar pra saber bem. No caso, Hernani, quando ele falou do fundo de investimento, ele falou FII ou só FI? FII. Aí só uma diferença. Quando ele fala FII, é fundo de investimento. Mas quando ele fala do FII, é o fundo de investimento imobiliário. Porque o Zé Mobral, ele investia principalmente no ramo imobiliário. Tudo que envolve terras, apartamentos, casas, o que for do ramo imobiliário, ele investia mais nessas empresas do ramo imobiliário, porque ele dizia que era mais seguro e mais rentável. É, isso aí, mas pra frente não podia gravar um programa falando sobre, hein? Você vai lá no banco e faz o investimento, né? É, no caso você pode, tem muito investimento que você pode fazer pela própria internet, você não precisa ir no banco. É o home broker, né? É. Você usa isso aí, Felipe? Não, é porque eu considero bolsa de valores que nem, por exemplo, o que nem tu tá entrando num cassino, rapaz. Ou você ganha muito... É um cassino sem puta e sem bebida. É, ou você ganha muito, ou você ganha, tipo, um pouquinho, fica satisfeito, ou você toma no cu, vende tua casa, vende teu carro e fica pobre. É, mas ações você não tem como perder o que você já tem, né? Você só perde o que você investiu lá. Eu falo isso porque tem gente que não conhece e acha que vai começar a investir, daqui a pouco vê um cara e toma a casa dele. Não, não é assim, isso não. Aí é... Mas, enfim. É porque a galera tem muitas estratégias para investir na bolsa. E no caso, essa estratégia que você tá falando, de que você só vai perder o que você investiu, é a galera que pega só uma parte do seu salário e investe na bolsa, que é o recomendado pelos mais experientes aí, até porque se você perder tudo, você não vai ficar pobre assim, você vai ter uma perda, mas você não vai precisar vender coisa, entendeu? Mas no caso do Mobral, que ele até mesmo, o que ele faz é uma tudo ou nada, ou seja, ele pega a maioria do salário e investe tudo nisso. Ou seja, ele vê se as empresas valorizam ou desvalorizam na bolsa, vai vendendo ou vai trocando por outras ações, e o cara vai investindo tudo que ele tem. Ou seja, no caso do Mobral, se, por exemplo, de repente acontece alguma coisa e todos os investimentos dele dão errado, o cara tá fudido. O cara perde tudo. Tem um nome pra isso aí, Felipe. É quando a pessoa investe com tudo, inclusive investe com dinheiro que nem tem. In. Tem um nome all isso in. Aí. Não, all in é um termo, mas tem um nome pra isso aí. Eu não vou lembrar agora. Mas voltando lá, Felipe, vamos lá. Senão não vamos. Nós estamos só no segundo ainda, cara. Vamos lá. 2012, reflexões de 2012. 2012 talvez tenha sido o melhor ano da minha vida. Foram 100 mil reais acumulados com um salário miserável de 1.500 reais. Minha família toda com saúde, nenhuma perda. O fluxo de mulheres foi bom também. Ganhei alguns quilos na academia e planejei um 2013 como sendo a vingança do Mobral. Começou essas porras de vingança já de novo. É, como é que é? Nós saímos do Roger e já voltamos aqui, cara. É, o Roger tava lá com aquele negócio de se vingar da sociedade, mostrar pra eles. Vingança dos alfas? A vingança dos betas. Isso. O Mobral já tá começando aqui. Olha pra você ver, Felipe, nós saímos de um. Cara, que blogosfera. Tem muito dessas coisas, né, cara? Foi lá que começou todo esse negócio da Real, dos MGTOWs aí, velho. Então esses textos estão muito difundidos lá pela blogosfera. Digo isso, pois estou bem pró. Ah, esse aqui, esse texto é legal, esse texto é legal. Olha aqui que legal, Felipe. Pois estou bem próximo de fazer um novo curso superior. Estou praticamente dentro da UFMG, a universidade dos meus sonhos. Desde moleque, sempre quis carregar esse rótulo, mas nunca consegui devido a ter estudado a vida inteira em uma escola pública de merda. Vi meus amigos entrando e o merdão aqui tendo que pagar Unisquina pra fazer curso podre. O negócio é feio, senhores. Quando você não passa na federal, pagar particular é tomar no cu, viu? Eu tô tomando no cu. Eu tô fazendo aqui particular, levando no meu rabo. Tô com duas mensalidades em atraso, inclusive, vou botar os ouvintes. É, inclusive, vai sair um vídeo em breve. Talvez quem esteja ouvindo isso aqui já tenha saído. Eu tô, de verdade, ouvintes. Eu tô raspando o cu com a unha, cara. Tô na merda aí, tô com duas mensalidades da faculdade atrasada. Duas mensalidades atrasadas, mas compra batata Lays, compra pão de queijo com pernil aí, Ultra Boy. Aí, ô Felipe, tem um ouvinte aí, chamado Arthur, que ele falou que se eu fizer 10 flexões, ele vai me pagar um mês de servidor. Isso. Então eu vou aceitar, vai sair um vídeo em Quatro, breve fazendo 10 flexões. Vamos trocar uma ideia aí também, pô. Manda um vídeo pra você fazendo 20 aqui. Não, 20 não, tô exagerando. 15 dá, né? Pelo pagamento. Então vai sair aí em breve, aí vocês vão ver isso aí. Então lá, ô Felipe. O planejamento para 2013 é o seguinte. Olha só, Felipe, eu queria que você fizesse um comentário sobre a rotina dele. Turno da manhã. Trabalhar como um filho da puta numa escola toda quebrada e arrombada. Turno da tarde, extensão da carga horária. A direção me ofereceu 8 aulas semanais para treinar os moleques para o Enem. Como as turmas serão vazias, encarei o desafio. O projeto deve se iniciar em março. Pô, ele ainda fala que professor ganha mal, cara. Pô, o cara não faz porra nenhuma, cara. Turno da noite. Acho que eu já comento tudo junto. Turno da noite. Extensão. Não, dedicado à universidade. Com isso, irei ocupar meu dia inteiro. Não terei tempo para estudar. Não terei tempo para estudar o mercado. Estou pressentindo um desempenho menor nos investimentos. Os aportes deverão melhorar. Acredito que consiga aportar 2.000 durante o ano. Nada mal para um animal que trabalha com educação. Ok, aí pode a falar, gente já vê no turno do dia e no turno da tarde, você pensa que é um trabalhão, mas por que ele fala desse jeito de que parece fácil? Porque geralmente, galera, sem ofensa àqueles que fizeram supletivo, mas a maioria da galera que faz supletivo é aqueles maconheiros que fica zoando na aula, reprova uma caralhada de vezes, faz os outros e fala, não, vou sair logo dessa merda, vou fazer o supletivo. E muitas vezes, tem muito supletivo, você nem precisa fazer aula presencial, você só cola lá pra fazer as provas. Geralmente quem vai nas aulas, ou fica dormindo, ou fica conversando, e o professor geralmente, de vez em quando, nem tem aula, ele só precisa estar lá pra receber algum aluno. Então o cara fica lá tranquilo, vendo o celular lá de boa. E quando aparece um aluno e o cara tira as dúvidas, o bicho vai embora e volta lá, fica coçando o saco, entendeu? Vidão, hein? Nesse caso aí sim, aí o turno do dia tá tranquilo. Aí o negócio é no turno da tarde que ele falou, porque o professor tem esses negócios que geralmente eles ficam mais tempo do que a carga horária deles diz que é o máximo, entendeu? E muitas vezes esse tempo esse que eles precisam ficar pra terminar trabalho, a escola não paga hora extra. Ou seja, os caras, por exemplo, a escola paga 8 horas de serviço por dia, mas o cara sim, pra corrigir prova, pra ajudar a aluna, eles precisam ficar 10. A escola, se ela não falar nada anteriormente, ela não vai pagar essas 2 horas extras. Isso é da escolha do professor. Entendeu? Mas aqui no caso do Mobral que ele falou, que a escola já botou na grade horária dele que ele pode ter 8 horas extras. Então, no caso, ele falou aí que ele vai dar aula de Enem, essas coisas, né? Isso. Então, ou seja, vai ter um monte de moleque de cursinho. Ele vai ficar dando aula de português pra um bando de moleque de cursinho, aqueles playboy que paga. Não, escola pública, não vai ter moleque de cursinho. Não, tô falando é porque geralmente quando faz aula pra Enem, escola pública não dá aula pra Enem não, rapaz. Tem que ter cursinho. Escola pública não passa nem a matéria direito, vai fazer aula específica pra Enem. Aí já não sei. Rapaz, escola pública tá complicado. Mas ele falou que a sala vai ser vazia, é por isso. Eu acho que ele dava apoio pros moleques da escola pública. Só que quem que vai querer fazer Enem na escola pública? Ninguém quer, então a sala ia estar vazia. Eu acho que foi isso, filho. Rapaz. Ou ele pode estar dando aula em cursinho de Enem aí, ou ele pode estar dando aula em escola pública. Mas se ele estiver dando aula em escola pública, você vai ver. Nego não quer porra nenhuma com a vida, geralmente, aí. Então, aí ele ganhava dinheiro pra não fazer nada. Aí ele vai ficar lá na escola de tarde, de dia, coçando o saco, e de noite, só que o bicho não vai estar fazendo o que ele poderia estar, né? Porque ele tem que estar lá na escola, tem que estar fazendo serviço. Aí chega a noite, o cara vai pra faculdade, acabou, mano. Vidão. só não sei a parte da noite lá, que é o FMG, é pauleiro. Não, é puxado mesmo, é verdade. Esqueci de agradecer os amigos da Blogosfera. 2012 foi um ano em que o blog foi criado e pude crescer acompanhando os comentários dos mais diversos assuntos. Mulheres, dinheiro, empreendedorismo, carreira. Dizem que o olho do dono é o que engorda, o boi, e é a mais pura verdade. É, desejo um excepcional 2013, obrigado por tudo, Zé Mobral. Então ele tava aí cheio dos projetos, gente. Esse projeto aí vai voltar mais pra frente, tá? Então, ele, em tese, ele fez uma vingança. Por quê? Porque ele sempre quis ter feito federal, mas ele teve que fazer pública porque ele não conseguiu passar na prova da federal. Recomendações de leitura. Olá, turma, o post de hoje é extenso. Olha, é, só sim, comentando aí, Hernani, talvez seja melhor dar uma pulada nesse post e deixar na descrição o negócio do site, como sempre, porque isso aí vai ser coisa só específica para quem quer investir na bolsa do ramo imobiliário, entendeu? Aí acho que... É, você tem razão. Aí vai ser um monte não de tem, autor. Não tem nenhum livro daqui que você gostaria de comentar? Ou nenhum, não tem nada que você gostaria de falar? Às vezes pega um livro aqui que você achou foda. Olha, cara, se fosse um... É, muito desses investimentos são gerais. Não é só para ramo imobiliário especificamente. Mas eu acho melhor assim deixar para os ouvintes, se algum deles quiser, tiver interessado em investir na bolsa, recomendo que dê uma olhada lá no próprio blog do Burguês Inglório, que o cara deixa bonitinho todos os livros, os autores e tudo que o livro fala no geral, um resumão, entendeu? Porque senão, rapaz, é tipo, ele recomenda acho que uns 12 livros, vai dar um tempão, caralho. Yeah. É, evolução patrimonial, janeiro. Olá, pessoal, mais um mês se acabando e minhas férias indo embora. Hoje recebi uma intimação da diretora e terei que comparecer à escola amanhã para serviços burocráticos e reuniões inúteis. Ô empreguinho, filho da puta, esse que eu arrumei. Rapaz, é foda, hein, cara. Não faz porra nenhuma e ainda tá puto, cara. Rapaz, é que o negócio é de professor de escola pública, é que os sindicatos lá enchem a porra do saco, né? Tem muita greve, muita reunião sindical, reunião com a diretoria, não sei o que lá. Então, além dos alunos, os caras têm que ficar aguentando merda dos sindicatos. Entendeu? Então, o cara fica com a bunda pra cima, mas o nego fica enchendo o saco. É a vida. Mas a maré está começando a virar. Hoje recebi a notícia que fui aprovado no vestibular. Irei fazer um bom curso. Isso mesmo. Nenhuma engenharia top ou medicina. Uma universidade pica das galáxias, que é a UFMG. Meu sonho desde adolescente. Recebi pressão pra caralho por parte dos meus pais e nunca consegui entrar. Dessa vez deu tudo certo e o plano é receber um salário decente daqui 5 anos. Já que a ideia é dar aulas à noite, turno da noite é a maior enganação. E trabalhar no novo cargo durante o dia. Com isso, minha ideia de semi-aposentadoria vai pelos ares. Não dá pra considerar um semi-aposentado ganhando míseros 1.5k, R$ 1.500. O que mais aqui? Com relação às mulheres, agradeço ao colega Sacana pelas sugestões em seu blog. Essa semana tracei uma branquinha muito fogosa, sexo de boa qualidade, mas tive que arcar com um motel que custou R$ 29,90. Ouvinte, eu vou contar o seguinte, olha, se tu tá pagando 30 conto num motel, é capaz da mina já ir embora. Então só o Mobral já ter conseguido levar a mina pra um hotel de 30 conto é sortudo pra caralho, viu? Tá de parabéns, né, Felipe? Tá de parabéns, porque vai ser um puta pulgueiro, rapaz, é capaz de ter AIDS ali no lençol da cama. Toma cuidado, viu, ouvinte, que os lençol não é lavado, não. Já me encontro em negociações com outra vadia. Realmente, o Badu é o paraíso do sexo. Só não come quem já morreu. O Badu em 2013 era essa coisa boa. Hoje, eu não uso isso aí. Mas o povo diz que o Badu é um lixo total. Eu não sei como é que é o Badu, porque a única coisa que eu usei foi tipo por umas 2 semanas, porque eu vi que era uma merda, foi o Tinder. Mas eu não sei como é que é esses outros não, rapaz. Não, o Tinder dá pra comer bem, cara. O Tinder, quando eu usei, aí eu vi que lá dá pra comer, assim, o Tinder. É porque eu comentei num vídeo meu lá, que as mulheres que eu encontrei, tudo fica de cu doce, sabe, Hernani? É aquilo que a gente falou mais cedo, inflacionou o mercado bucetal, então, nossa senhora, No Tinder a galera bota raio de procura de 100 km, vai a qualquer distância pra comer alguém. E aí, fica lá uma galera conversando com a mina, e ela responde tipo, Tudo bem? Cheguei. Uma puta má vontade, aí, porra, vai merda. É isso aí. É, mais uma vez a carteira do Mobral teve um bom, teve um desempenho muito bom dos FIIs vendi só se o balanço confirmar as expectativas pode vir que seja meu novo foguete, tá? É, pela primeira vez chego aos 200k. Puta que pariu, cara. O cara que ganha R$1.500 por mês, cara. É, nesse é um caso arco. Aí ele não tá falando. Sim. Que ele tem 200 mil reais líquidos ainda, ou seja, ele não tem 200 mil conto na conta bancária dele. O que ele tá falando é que se juntar toda a coisa que ele investiu no ramo imobiliário, todas as outras investimentos em outros ramos, tudo que ele conseguiu aportar aqui tá no banco, dá pra juntar tudo isso, 200 mil reais. E puta que pariu, o cara teve que trabalhar, viu? Nossa senhora, bicho, tá louco. É um marco e um momento de grande emoção pra mim, pois a batalha foi muito dura. Muitas coisas deixei de fazer, viagens adiadas pra não sei quando, pedidos de namoro negados. Se eu conseguir manter essa faixa de 10k mensais de evolução, chego aos 300k ainda esse ano. Porém, humildemente, coloquei minha meta nos 250k, já que meus aportes devem diminuir um pouco agora com os gastos com a faculdade. Vamos aos valores aportados. Salário, 1.600. Dividendos, 99. Rendimentos, 535. Total, 235. Então, Felipe, ele jogou o salário inteiro de novo. Aí é por isso que eu tô te falando. Eu acho que ele morava com o pai e com a mãe. Porque ele, como é que ele ia pagar as contas, cara? Não tem como, cara. É, de duas uma. Ou ele já tem um apartamento comprado, que ele só precisa pagar o condomínio, que eu acho um pouco difícil. Ou ele tá morando com os pais. Mas o negócio que eu acho estranho é porque ele fala na viagem que ele faz com os pais, que ele não encontra muitos pais, entendeu? Ele fala que eles raramente se encontram e eu não sei como é que ele faz, sinceramente, pra conseguir arcar com tudo e sair investindo tudo na bolsa. Agora é boa, Felipe, escuta isso aqui. O fato engraçado do mês foi o tombo que levei na academia quando corri na esteira. Caralho, a sola do meu tênis fila vagabundo soltou durante a corrida. E caiu muito feio. Acho que não tem. Cara, que vergonha, mano. Tipo, eu não sei se você já viu aquele vídeo que o cara escorrega da esteira e cai, tipo, aí a mina passa, o cara já cai fazendo flexão. Depois tu vê, cara, que o cara tipo escorrega na esteira, a mina tá passando, o cara já chega, já cai e começa a fazer flexão. Pra mina gostosa passando. Aí, negócio que comprei um Mizuno, tênis de macho. Tive que mandar grana da corretora pra comprar, pois foi um gasto totalmente inesperado. Então quer dizer o seguinte, o cara tinha 200 mil e andando com um tênis fudido, cara. Vê se pode, Felipe. Cara, o negócio é que você vê que o cara não... Até pra gastar em motel, o cara já fica puto da vida, né? Você também é muito muquirana, Felipe? Não, rapaz. Olha, é porque eu não costumo gastar muito comigo, né? Cara, e também eu nunca aprendi assim a ficar aportando tudo que eu tenho, ficar economizando tudo, né? O necessário e de vez em quando umas regalias aí, né? Uma batata leis, um pão de queijinho mais sofisticado. Mas atualmente você tem aporte, sim ou não? Olha, eu tenho um pequeno aporte lá no banco, tá rendendo uma graninha massa, mas eu não, assim, não gosto de, por exemplo, me focar, por exemplo, de ficar em bolsa de valores ou... E ficar nessas coisas não. Só sobra um dinheirinho no mês aí, eu boto lá no banco e fico lá tranquilo. Quem sabe algum dia dá pra usar pra alguma coisa. Uma emergência, é o fundo de emergência, né? Mas não é todo mês você vai e tira 200, 300 conto do bolso e joga lá não, é isso? É, porque assim, eu trato esse negócio aí, não é como assim, pra ficar tirando dinheiro toda hora pra ficar usando quando eu preciso, sempre que eu preciso, entendeu? É mais um fundo de emergência, que eu recomendo aos ouvintes pensar em ter um, porque, por exemplo, vai que dá uma merda muito grande e você já tá com o dinheiro contado do seu salário, aí você pode tirar um pouquinho lá pra resolver as suas coisas, entendeu? É uma boa. Bom, um abraço a todos, Zé Mobral. 7 de fevereiro de 2013. As aventuras do Mobral. Ah, esse texto é gostoso, hein? Esse texto é gostoso, bem gostoso. Olha que delícia de texto, Felipe. As aventuras do Mobral. Primeiramente, peço desculpa, pois este não é um post de investimentos. Sei que tenho leitores sérios, por isso peço que não sigam lendo o texto abaixo, ainda mais se forem casados. Aí você já sabe que é putaria, né, Felipe? Convenhamos, aí você já sabe, né, Felipe? É óbvio. Oh, mas, ô, Renan, essa galera de Minas Gerais aí, porra, Renan. É, ué, tá bem mesmo. Estava angustiado. Olha só, Felipe, as minhas marmitas eram todas vinculadas à escola em que trabalho. Mães, tias, irmãs de alunas, ex-alunas também. Porra, tava cansado de comer feijão com arroz e partir para uma aventura chamada Badu. Cara, não fica satisfeito com as alunas não, tem que pegar a família inteira. Rapaz, esse mobral, esse quarentão tá bem demais na fita. Oh. Que isso? Mas é isso aí, não vamos falar, eu vou gravar um programa mais pra frente falando, Felipe, mas num geral, apesar que eu acho que geral é muito, Felipe, mas eu vou gravar um programa sobre isso aí no futuro. A curva do homem e da mulher é cruel, viu? A da mulher, ela vai passar dos 20 até os 30, muito bonita, metendo muito e tudo. Mas depois é só fundo, só buraco. E a do homem é o seguinte, a do homem até os 30 ele berra pra comer mulher. Depois ele já tá estabilizado, tá legal, aí ele vai curtir a vida até lá uns 70 anos. E tem um detalhe, Felipe, um homem com 60 anos pode ser pai, um homem com 70 anos pode ser pai, olha o Temer aí. É um homem com 80 anos. É o exemplo. O homem com 80 anos, se ele comer uma mulher, ele pode ser pai. Então assim, Felipe. Aqui eu tô. Desculpa, que eu tô encurtando aqui, Felipe, porque senão nós vamos enrolar demais, mas. O ouvinte que estiver ouvindo isso aqui. Ah, meu Deus do céu, tem que ser pai. Não, calma, cara. Você pode ser pai com 40. A mulher não pode, você sabe disso, Felipe. A mulher não pode. Porque aí é gravidez de risco. Até porque as mulheres se atraem tanto pelos caras acima de 30, porque já fala que é um cara mais bem estabelecido financeiramente. É o cara que, por exemplo, já vai ter a casa própria, um negócio assim, entendeu? Então fica bem interessado. Isso, e aí se você falar assim... não, é porque eu falo isso numa mensagem até de esperança, porque tem ouvinte aí que tá desesperado, Felipe. Ah, eu tenho que ser pai, tem que ser... Calma, cara, você pode ser pai com 40, você pode ser pai com 50. Não vai ser muito melhor você ser pai com grana? Porque aí seu filho não vai passar mais aperto. Você não precisa ser pai com 17, com 18. Quem que inventou isso aí? A mulher precisa... Porque a mulher, a partir dos 30, é gravidez de risco. Você sabe disso, Felipe. Uhum. O homem não precisa. Vem as coisas todas, hormonal aí. É difícil. O Roberto Justus parece que teve filho agora aí, cara. O cara parece que tem quase 70, não é isso? O cara teve filho aí, cara. Tá, quer dizer, então você não precisa ter pressa, não, viu? Mas voltando aqui. Você quer fazer algum comentário por enquanto, Felipe? Pode falar. Não. A gente vai começar as aventuras do Mobral agora, né? Vamos então seguir. Tá bom. É um site de relacionamentos. Badu, então. Só que já quero avisar uma coisa, ouvintes. Badu, eu não sei. Eu não conheço, não posso falar. Eu usei o Badu uma vez, achei um lixo. E dizem que hoje em dia o Badu ele tá muito, muito, muito decadente. Diz que agora é só o que. É só a lavagem que tá lá. É o resto. o resto. E diz que é só muito gay. Tanto não é mentira que quando eu fui usar o Badu, isso foi em 2015, o Traveco me intimou 3 vezes seguida lá. Então, Como é que é? Agora, diz que o filé mignon agora tá no seguinte, viu, Felipe? Eu tenho um amigo que ele come uma mulher por semana usando esses negócios de internet. Ele falou que bom agora tá o Happn e o Tinder. Ele falou que o Badu morreu. Palavras dele. O Badu... O próprio Mobral fala isso num post, que o Badu usa um sistema bem, bem estranho, que é, você tem direito a 2 mensagens pra mulher, por exemplo. Você pode chegar em qualquer mulher e mandar 2 mensagens. E se ela não responder, acabou. Você não pode nem mais falar com ela e ela é deletada ali do aplicativo. Perdeu. Enquanto no Tinder lá, basta... O negócio do Tinder, que eu acho que é a sacada, é que quando a mina te dá uma curtida de volta e fica lá o match... Já mostra que ela tem interesse em você, aí fica bem mais fácil. Apesar de eu não gostar do Tinder. Porque aí ela já tá dizendo pra você, ó, te acho bonito. Já pronto. Tá dizendo, eu já te acho bonito, já tô interessada. Então, ó, agora é só chutar pro gol. Mas eu não uso o Tinder e eu acho que o Tinder pra paquera... Esse meu amigo tem bons resultados. Ele come uma mulher por semana, é verdade mesmo, não é migué não. Mas o Tinder, Você tem que ter tempo e tem que ter dinheiro, porque você tem que ficar ali marmitando. Nós vamos gravar um programa sobre isso aí no futuro, é o pasto. Você arruma as moedas e deixa no esquema. Só que você tem que ficar ali, isso gasta tempo. Você vai ter que ter tempo ali, trocando ideia no WhatsApp. É os contatinhos, lá eu chamo isso de pasto. Eu vou gravar um programa no futuro sobre isso aí, eu já tive pasto. É, você deixa duas ou três no esquema. É, inclusive tem um amigo meu que chama Ângelo, que fala uma frase interessante. Quem tem duas, tem uma. Não, quem tem uma, não tem nenhuma. Porque se você tiver uma só, você tá correndo risco de perder. Quem tem duas, tem uma. Quer dizer, na falta de uma, tem a outra. Quem tem três, tá comendo de alguém. E quem não tem nenhuma, tem punheta, né? É isso aí. Voltando aqui, Felipe. Então, mas nessa época o Badu era bom. Vamos lá, vamos seguindo aqui. Estou lá há poucas semanas. Já descolei duas transas. Uma mediana, em que gastei R$29,90 num hotel cheio de pulgas aqui no meu bairro. E outra sensacional, inesquecível, que irei relatar mais adiante. Começo a dar dicas para os iniciantes. Vamos fazer aquele esquema que você fez lá no Roger Cidadezinho, Felipe? Eu vou lendo, você vai... Mas tem que ser breve, Felipe. Você vai fazendo um comentário sobre cada coisa, pode ser? Deixa. Se cadastre com e-mail apenas para o site. Jamais use e-mails usados em outras redes sociais. Você não terá mais sossego na sua vida. Concordo com ele. Faz seu comentário. Porque geralmente o e-mail pessoal que você usa nas suas redes sociais, por exemplo, revela já o seu nome. Porque muitas vezes só pelo e-mail já dá pra descobrir o nome, a idade, todas as coisas da pessoa. Então se a galera, os travecão, vê a sua idade, o seu nome reais, vão estar lá te chamando no Facebook. Isso, e fora o perigo das borderline. Inclusive nós vamos gravar um programa sobre isso aí no futuro, Felipe. É comer mulher borderline, comer mulher bipolar. Nós vamos gravar isso aí no futuro. Hipocrisia moderna? Não. Ah, mas olha, até eu nem tinha pensado nisso. Pode ter gravado no futuro com ele. Mas eu quero fazer sobre isso aí, sobre comer mulher louca. Porque eu já comi muita mulher louca, eu sei como é que é a bagaceira. E é o seguinte, Felipe. Eu não sou desse extremo, mas tem cara que é. Que ele é de um extremo, Felipe. Que ele trata igual se fosse uma mulher de Chernobyl. Por quê? Ele dá número falso, nome falso. Carro, ele não vai com o carro dele, só vai de táxi. Você entendeu? Ele trata igual se fosse uma mulher de Chernobyl. Você entendeu, Felipe? É igual se fosse uma mulher de Chernobyl. Eu conheço o cara assim, Felipe. O cara não vai buscar mulher de carro. Amor, você só vem de táxi. Ah, é que meu carro tem manutenção. Aí ele vai no motel. Motel longe da casa dele. Come e vai embora. De mulher de aplicativo, né, cara? Que você vai encontrar, vai que é uma puta louca, mano, que não conseguiu arranjar cara na vida real. Aí bota um perfil falso ali, né? Dá um puta cagaço. Inclusive, isso aí a gente leu eu li um e-mail com o Kill. O cara arrumou uma mulher de aplicativo. A menina queria namorar, ele não quis. Ela sentou uma acusação de estupro nele. Isso é sério, o Felipe. Então, aí nesse caso que eu tô te dizendo, nesse caso, é por isso que o cara, que essas pessoas ficam desse jeito que eu te expliquei. O que o cara faz? Dá número falso. Não tô incentivando os ouvintes a fazer isso. Eu vou gravar um programa no futuro. Isso aí pode dar merda, viu, ouvintes? Não sei se pode dar merda, mas... Não, pode dar merda assim se for descoberto e provado. Aí pode dar uma merdinha, sabe? Não, mas é porque, tipo assim, eu não tô incentivando você a fazer crime nenhum. É só que tem cara que pra se prevenir de mulher louca, pra evitar que a mulher... Ó, porque olha só, Felipe, tem um cara recentemente, eu não vou lembrar quem que foi, me falou que uma mulher ficou indo... Ele levou a mulher um dia na casa dele... A mulher ficou indo todo dia, parece que um mês, na porta da casa dele. Você tá louco, Felipe. Você tá louco, cara. Então é por isso que o cara dá número falso, endereço falso, nome falso. Emprego falso. Prevenir, e carro, ele vai de táxi. Fala, Felipe. Quieto. Não, é que eu só falar assim, se prevenir, só é uma afirmação. Ah, bom, então, tem que se prevenir, mas bom, enfim, isso aí no futuro nós vamos gravar sobre isso aí. Mas não é pra. Não é, ô Felipe, senão o ouvinte vai achar errado. Não é que a gente tá dizendo assim, você tem que usar número falso porque você vai cometer crime. Não, não é nada de crime. É pra você se prevenir de você não ter a sua vida devastada, não é, Felipe? É só assim, opinião nossa, galera. Não é verdade, não é assim, a lei, mas é só assim, o que a gente já vivenciou. E a gente tá dando. Porque tem uns ouvintes que são maldosos, senão eles vão falar assim, é porque o Hernani tá incentivando a você fazer. Colocar a identidade anônima que você vai cometer crime. Não, é porque. É só porque às vezes é melhor você se prevenir. Só isso, ó. Inclusive, agora falando sério, levar pra sua casa eu não recomendo mesmo não, Felipe. Ah, teve uma que eu comi aí um tempo atrás, que ela queria vir aqui em casa. Eu falei, não, tá louco, ué? Como é que você vai vir dentro da minha casa, cara? Ah, inclusive eu já gravei sobre isso aí, vou gravar no futuro de novo. É, a minha ex-mulher entrou dentro da minha casa e não queria sair, velho. Isso aconteceu. Deu polícia, deu tudo. Que isso, você falou aquela que queria derrubar óleo quente na sua cara? Isso aí foi, tudo... ué. É, ela entrou na minha perigoso. Casa e não queria sair, ué. E aí? Você entende como é que o negócio é sério, velho? Perigoso. E tem um detalhe, Felipe. Aí você pega e você fala assim: ah, Hernani, você é bichinha. É só agarrar no braço dela e jogar ela pra fora. Meu amigo, se você agarrar no braço dela e ficar marca roxa, é. Tá fudido, cara. Aí o tribunal, o júri todo te condena aí aos aninhos de cadeia, né? É, ué. Pronto, aí você tá mais fudido. Você entende que é um negócio que isso só se fode? Então é por isso que tem cara que usa dados anônimos, tá? Seguindo aqui, ô Felipe, faz um comentário, por favor. Após cadastrado, é hora de caçar as pervas. Não perca seu tempo com os ditos superpoderes. É, isso é para fracos. Presumo que você seja um macho de saco roxo. Ignore essas palhaçadas e vá em frente. A primeira coisa é procurar as pervas da sua cidade, que estejam online. Não adianta gostar de uma safada que nunca entra. Você não tem tempo a perder. Seu pau não pode esperar. O cara tá cedendo aí. Na hora de começar a conversa, você terá direito a mandar duas mensagens. Se ela não responder, você simplesmente perde o direito de continuar a conversa. A estratégia é o seguinte: na primeira mensagem, seja cortês, demonstre educação. Se ela não responder, você terá uma segunda e última mensagem. Nesse momento, fale muita putaria. Olha isso! E é isso que eu falo, cara. Na bolsa de valores, com mulher, o cara é tudo ou nada. É tudo ou nada. É all in. Fode ou não fode? Nunca se sabe se do outro lado há uma mulher séria ou uma vadia. Jogue nas duas vertentes. Peça imediatamente o MSN, a época do MSN aqui, é da vítima. Algumas entram no site uma vez e somem. Pelo MSN é mais fácil desenvolver a conversa. Muitas já excluíram o MSN ou mantêm apenas o Facebook. Neste caso, aceite e procure todos os dias pro chat. Quer fazer algum comentário por enquanto, Felipe? É comentando só no fato de que ele comentou superpoderes, é porque até no Tinder tem essas viadagens aí. E tipo, ah, você paga, e aí ele te deixa, por exemplo, você agora pode mandar quantas mensagens quiser pra mulher, ou ah, você tem direito a curtidas ilimitadas por dia, entendeu? Não sei o quê, ou o seu nome vai aparecer pra mais mulheres, esse negócio aí. Isso aí tem, né? Também eu acho que, sinceramente, esse negócio é furado. Badu, no caso, né, ouvinte? Então, cuidado aí com esse aplicativo. Mas o Tinder eu acho que é viável mesmo, como o Hernani falou. Mas eu não sei, eu acho que o melhor é naquele esquema lá, hein? Um telefone falso. É, cara, eu sempre fui mais do cara a cara, né? Do na hora, assim, a gente resolve. É, isso aí também. Dá pra fazer. Bom pra paquerar, eu achava o Facebook bom. Rapaz, nunca gostei de ficar... É porque, cara, eu acho que na internet você fica um bagulho assim tão... Você não consegue nem ver a cara da mina falando contigo. Ela, por exemplo, bota uma cacetada de kkkk, mas ela pode estar com uma puta cara de bunda assim na hora, só respondendo por educação. Yeah. Eu prefiro mais no cara a cara, dá pra ver a emoção, assim, se tá gostando ou não, entendeu? Yeah. Índia cai. Então, ele continua aqui. Índia cai a pó, um sonho difícil de acreditar. Como disse, consegui duas transas pelo site. A primeira foi uma transa comum. Gastei dinheiro com um pulgueiro de R$30. Enfim, um sexo bem comum e não merece maiores comentários. A segunda é que eu quero compartilhar com os amigos. Foi uma das mais sensacionais de minha vida. Olha aqui, Felipe. Certo dia chamei uma perva para a conversa. Suas fotos eram incríveis, mas parecia um fake. Resolvi tentar a sorte. Ela viu minhas fotos, gostou e desenvolvemos uma amizade por alguns dias. O Badu foi o tiro inicial. Do segundo dia em diante, nos falávamos apenas pelo MSN. E pude comprovar por webcam que aquela mulher realmente existia. Então lancei meu veneno, mostrei meu corpo. Pode falar. Não, só tô rindo que vai chegar a melhor parte agora. Continua aí. Mostrei meu corpo malhado para ela. Isso mesmo, sou frugal, mas com suplemento não tem miséria. mostrei minha pica e disse que sou acionista de 8 empresas na bolsa. Na bolsa. Não, não, isso não, dá uma moral absurda. Se tu chega assim pra qualquer mulher numa webcam, malha, bota o pau pra fora e fala que é acionista na bolsa, a mulher já... Mano, a mulher deve achar que você ganha 10 mil por mês, vai engravatada ali do trabalho. É outro nível, esse cara é muito bom. Isso dá uma moral absurda, a mulher percebe que você é diferenciado, já que está acostumada com idiotas que falam apenas de filmes e baladas. Pronto, a perva ficou louquinha pra me conhecer. A conversa esquentou, ela dizia que toda vez que encerrava a conversa comigo, tinha que tomar um banho gelado para aliviar o tesão. Disse a ela que era frugal, que não gastava dinheiro com mulher. Fiz um convite a ela para comparecer à minha casa, para que eu pudesse dar um jeito naquela vontade incontrolável que ela tinha de transar. Não deu outra, aceitou o convite sem pensar duas vezes e chegou ao abatedouro no horário previsto. Caramba, que mulher era aquela? Poderia ter quantos homens quisesse, fazer todas as orgias que desejasse, mas escolher um pobre frugal que avisou previamente que o sexo era totalmente 0800. Oi, Nani. Olha, cara, não duvidando do Mobral, cara, jamais, jamais. Mas, porra, cara, uma mulher assim, não, difícil, mesmo. É o meu milhão, Nani. Não, nem o meu milhão, o negócio é outro nível aí. Não, é, mas isso não, é porque o que você achou de assim, inacreditável? Não, até aqui tá normal, uma mulher que conheceu, que falou que era boa, né? Mais pra frente vai tendo uns negocinhos, mas por enquanto é uma mulher que conheceu no Tinder. Só que assim, os negócios, o cara já chegou. Eu, não, talvez esse negócio assim da mulher, a mulher é gostosa, vai na casa do cara, é, como é que é? 0800, ele fala que não vai gastar com ela e ela mesmo assim vai lá. Entendeu? Aí, eu acho que se explica pelo fato do cara já ter mandado aquele caô. Não caô, porque é verdade, ele só deu uma exagerada. Ah, é, não é. Ser um acionista da ele bolsa, se valorizou. Assim, né? Mas é. Pode continuar aí o relato. Mais uma vez, como de praxe, corri no posto e peguei 4 camisinhas. O Brau não perdoa, né, cara? Nem a mulher gostosa, assim, ele compra uma camisinha de qualidade. O Brau não perdoa, é aportar em tudo quanto ele pode. É, tem que usar aquela camisinha horrível, bicho. Era muito tímida, ficou totalmente travada no início. Disse que nunca tinha feito uma loucura assim e que no Pará, estado natal dela, ela nunca tinha conseguido gostar de alguém como eu. Calei a boca da perva e a lancei na cama. Pensei que ia ter uma ótima transa quando veio a surpresa. A chana da mulher era extremamente apertada. Pior que um cu. Meu pau não entrava. Fiquei constrangido, nunca tinha acontecido aquilo. Rapidamente, se algum ouvinte ficar de pau duro pro Hernani contando o pojo, por favor. Tendências homossexuais. É, você reconsidere aí suas orientações sexuais que... Ai, ai, ai. Fiquei constrangido, nunca tinha acontecido aquilo. Meu membro tem tamanho normal, mas é muito grosso. Ao colocar os dedos, só consegui colocar um. Aquela buça era estreita demais. Foi um custo para adentrá-la. Quando conseguia, não conseguia tirar nunca mais. Parecia estar no céu. O negócio é que o seguinte, tu imagina. O negócio já é estreito. Vai com a camisinha de bolsa. E vai. Mano do céu. Aquele bagulho. Cada uma vai arrancando tudo, porque aquilo é seco pra burro, bicho. Ai, meu Deus. Acho que nem o Roger fazia uma dessa. O Roger só devia. Não, o Roger devia refinado, comprar, pô. Aquelas aromatizadas, lubrificadas, efeito retardante. É, ele é tudo chique, né? Sofisticado. Depois do sexo, ela me disse que era a descendente dos índios da tribo Caiapó e que saiu do Pará para conseguir melhores oportunidades no Sudeste. Me apaixonei por essa mulher, puta que o pariu. A mulher também se apaixonou, me liga todos os dias, diz que quer transar comigo todo dia e faz questão de pagar o motel. parecia um sonho. Bonita, gostosa, cheirosa, gosta de sexo, tímida, tudo de bom. Porém, há um problema. Ela insiste que quer namorar. E eu quero ir enrolando e transando o maior número de vezes possível. Meu Deus do céu, cara. Como pode isso? Ai, ai, ai. Não sei se quer. Se. Não sei se irei conseguir resistir aos encantos de uma mulher tão perfeita. Assumindo o namoro, irei gastar horrores com presentes, restaurantes, motéis, viagens. Minha independência financeira ficaria em xeque. Ela joga muito pesado. Diz que quando começarmos a namorar, irá me dar de presente um delicioso sexo anal. Já que disse ser virgem no motel. Aí. Olha, eu acho que o Mobral se derreteu todo aí, viu? Ganhou a promessa do, como é popularmente conhecido, do cheiroso. Boca seca. É. Aí o cara já se animou todo. O Mobral não resiste. Porra, o que um chá de buceta não faz com um cidadão? Tenho que me concentrar nos investimentos e passar a crer que essa índia fuma uma marmita a mais como qualquer outra. Um abraço, Zé Mobral. Faz o seu comentário, Felipe. Tempo livre. Olha, cara, eu acho que foi tudo tão auto-explicativo. Foi tudo assim. Não tem nem o que falar. Tem nem o que explicar, cara. Assim, só de... É só uma coisa, cara, que... Olha, Renan... Cara, eu tô achando isso muito estranho, cara. Mas eu acho que pode sim ser verdade. Eu acho que o Mobral não tá mentindo assim. Mas, cara, eu acho que ele deve estar exagerando em algum lugar. Não é possível, cara. Algum lugar... Você já comeu muita mulher pela internet ou não? Não, nenhuma, cara. Só no cara a cara mesmo. Eu não... Nenhuma? Não, pela internet. Você quer assim que eu conheci pela internet, marquei um encontro? É? Não, faço tudo cara a cara, rapaz. Impossível, sério? Eu não gosto de... De ficar marcando encontro por internet, não. Nossa, a internet é show de bola, cara. Internet é onde as coisas acontecem, rapaz. É, cara, que assim... Você vai conhecendo tanta gente na sua vida que aí... É, o seu amigo tem amigas que as amigas dessas amigas, entendeu? Aí é tanta gente, cara, que nem sempre precisa de internet, não, mano. Entendi. É, Felipe, como é que nós vamos fazer aqui? E agora, segue aí? Olha, deixa... Vai mais um? Qual post a gente tá, cara? Não, agora é o do carnaval. Ah, a gente tá no sétimo post. O Mobral, ele tem... Porra, caralho, acho que a gente não chegou nem na metade. Não, né? Não chegou nem na metade, mas eu acho que o do carnaval é bom. Vamos terminar o do carnaval, que ele é bom. Tá bom. O carnaval do Mobral. Carnaval, época de muita bagunça, putaria... Nunca gostei disso, sou um careta. Eu, o primeiro carnaval que eu pulei na vida foi este ano, achei uma bosta, com 25 anos. Todos os outros eu tava comprometido, nunca ia namorar, nunca ia curtir carnaval. Curti, achei uma bosta. Você gosta de carnaval, Filipão? Olha, cara, eu ia quando eu... Mas faz tempo, viu, cara, que é muita bagunça, cara, muita bagunça. Até concordei com você, deixei comentário lá naquele vídeo Carneia. Muita bagunça. É, Deus me livre, cara, ruim demais. Nossa, Deus me livre, música ruim demais, Deus me livre. Ruim demais. Acho que se o carnaval inteiro fosse que nem aquele lá que você passou no barzinho com os amigos, acho que aí ia ser perfeito. E outra coisa, o povo fala que sexo casual é um negócio fora de série, é divergências, hein? Aqui em Minas, todos os meus conhecidos viajam para cidades históricas, a caça de bucetas de todos os tipos e sabores. Sempre neguei os convites dos amigos. Prefiro caçar ao meu jeito. E dessa vez não fui nada feliz. Porque geralmente aí, em Minas Gerais, eu não sei se era o seu caso, Hernani, mas muita gente vai direto para Ouro Preto no carnaval, né? Que é a terra das repúblicas. Mas lá que tá a putaria, os universitários estão tudo lá, né? Da República. Ah, é, ué. E lá o povo vai e os paulistas vão lá para pegar as nossas mulheres, cambada de fé da puta. Em janeiro meu pai me convida para passar o carnaval em família num resort. Isso mesmo, sou um pobre miserável, mas meu pai é um trabalhador e ganha um bom dinheiro com sua empresa. Então tá vendo, o pai dele, eu falei pra você, o pai dele é meio boy. É, rapaz, mas eu, aí por isso que eu falei, porque ele fala que ele só encontra os pais de vez em quando, aí por isso eu... Não, senhor, não, senhor. Não, olha só, olha, olha a interpretação. Não, senhor, olha a interpretação. Agora peguei o senhor. O senhor, eu peguei o senhor no flagra aqui agora, olha aqui. Então, como há anos não viajamos em família, senti a necessidade de estar próximo aos meus velhos. Ele não disse que não vejo minha família. Há anos não viajamos em família. Pode ser que ele namore, não sei. Em defesa, eu acho que o senhor Mobral, como ele provou, é um cara tão foda, tão pica, ele tem que morar sozinho, senhor Hernani. É, num lugar sossegado. É, o melhor, não gastei um centavo sequer. É um bicho, um muquirana, filha da puta. E o pai a gente viu lugar... pra caralho, né? Porra, pagou tudinho pra um resort. Ah, é, ué. O lugar era lindo. Conversei muito com meus pais, demos risadas como há anos não dávamos. Estava tudo perfeito. Ou melhor, quase. Estipulei a meta de caçar uma vadia e fui pro ataque. Nos dois primeiros dias só vi casais, coroas, crianças. Pensei, porra, só eu estou aqui para caçar, não é possível, pensei. Estava muito desanimado e doido para dar uma trepada, quando no terceiro dia fui para o salão de jogos sem maiores pretensões. Foi quando, jogando tênis de mesa, avistei uma ruiva maravilhosa, um corpo escultural à mostra. Olhei para um lado, olhei para o outro, não vi concorrentes. Larguei o tênis de mesa e me direcionei à mesa de totó em que ela estava jogando. Jogamos em equipes adversárias, demos dois de um lado, dois do outro. Ficamos 20 minutos jogando e nisso eu já criei alguma intimidade com ela. Foi quando meu parceiro e a parceira dela decidiram parar e ir para a piscina. Sobramos nós dois sozinhos ali. Só pensava em sexo naquele momento. Fixei meu olhar e ela desviava o dela, meio sem graça. Jogamos mais um pouco, pode falar. Essa história tá parecendo aquela do Roger do carro lá, com a mina que ele começa a falar um monte de porra lá, e a mina assim, só no carro lá, desvia o olhar, aí o Roger fala que ele usa as táticas da real do porra, que ele viu os cursos lá que ele usa. Ai, ai, ai, deu até saudade do Roger agora. Eita, não, ô Roger. O bicho foi burro demais. Se o cara tivesse falado, tava até aí. O cara já tinha conquistado São Paulo inteiro. Ai, ai. É, foi quando eu fiz uma proposta. Se eu ganhasse aquela partida, eu iria possuí-la. Iria levar para o quarto que estava hospedado, já que meus pais já tinham saído. E eu queria passar para bater alguma perva ali. Iniciamos o jogo, numa queda de 5 gols, fiz 3. Os dois últimos ela fez contra de propósito. Estava pedindo por pica, do jeito que eu gosto. Descemos para um chalé próximo, pois ela quis tomar água de coco. Lancei meu veneno e a perva ficou louquinha. Me abraçou, me arranhou, gemeu no meu ouvido. Puta merda, que delícia. Meu pau babava na cueca. Ô, Hernani, tu gosta de ruiva, Hernani? Tu acha legal? Tu acha massa? Eu acho, mas eu nunca peguei ruiva, não. Só das que pintam cabelo de vermelho, mas não vale, né? Você já pegou? Porra, cara. Já tive a oportunidade, mas eu era um cabação. Não aproveitei. Por que que você não aproveitou? Porra, cara, essa história é... Porra, vou pra contar. Ah, acho que é rapidinho. É que eu tava no meu aniversário de 15 anos. Aí eu fui no shopping lá com a família e fui lá na fila do McDonald's. Aí eu tava com uma camisa massa, assim, tava num look Playboy. Entendeu, Hernani? Look Playboy. E aí eu tava na fila do McDonald's. E aí que me aparece, rapaz, duas ruivas. Aí eu tinha 15 anos, né? Acho que elas deviam ter o quê? Uns 14, 15, ó. Então, ó, ouvinte, não é crime, viu? Eu tinha 15 anos, tá, não é crime. E aí elas começaram assim a cochichar pro lado, e, ah, não sei o que, esse menino é tão bonitinho, não sei. Né? Porque aí passou, né? Eu comecei a ficar vermelho, rapaz, porque eu nunca tinha passado por essa fase, cara, assim, de tipo no meio do shopping, assim, eu comecei a ficar vermelho. E aí eu sentei pra comer e as minhas sentaram do meu lado. elas começaram a ficar cochichando assim, trocando olhares comigo e ficando rindo. Só que, rapaz, eu tava com um puta cagaço. Ah, você era cabação demais. Rapaz, eu tava aprendendo, eu tava com um puta cagaço de chegar nelas. Aí eu fiz a coisa natural e comecei a procurar meu pai pela praça de alimentação. Pô, cara, porque meu pai tava lá, eu fui lá. Ah, vou perguntar pra ele o que é que eu faço. Tá brincando, sério? Pô, cara, é que assim, quando é uma mina sozinha, eu acho que no caso eu cheguei, mas pô, cara, elas estavam em dupla, não sabia o que fazer. Tava intimidado, aí acabou que eu fiquei procurando meu pai que nem um desesperado, mano. Só vendo, cara, pô, pai, cadê você, mano? Eu fiquei desesperado perguntando pra minha mãe, cadê o meu pai? E, pô, cara, a primeira vez que me apareceu a oportunidade de pegar uma ruiva, e é a única oportunidade até hoje, Hernani. É, foi a única oportunidade que eu tive. Aí as meninas começaram a rir da minha cara e foi embora. Perdeu a vez. Eita, meu pai só chegou lá e falou, filho, o que que foi, mano? Tu tá desesperado? Aí eu, pô, pai, perdi as minas. Ai, ai. Foi quando a mãe dela ligou. Então ele tava quase armando de comer a menina. Foi quando a mãe dela ligou, gritando e dizendo pra ela ir logo jantar. O clima se perdeu, a mina ficou nervosa. Porra, logo agora essa velha filha da puta vai ligar? A safada se despediu, me disse que se chamava Camila e tentaria voltar, mas não voltou. Nunca mais a vi. Foi um vacilo meu, pois não peguei telefone nem nada. Uma transa praticamente certa se perdeu. Aquela deliciosa ruiva não saiu da minha cabeça. E até agora estou procurando por ela no Facebook sem sucesso. Ô burro, moleque! Cara, eu... O cara jogou Camila no Facebook e foi procurando uma por uma. Não, aí por isso, cara, eu me identifiquei com o Mobral, pô. Aí, cara, depois dessa noite, cara, que eu me identifico com o Mobral, porque depois, cara, eu fiquei ouvindo música triste no caminho pra casa. Aí comecei a procurar técnicas de sedução e me apareceu uma cacetada de curso do PUA. De 10 conto, 20 conto. Aí eu comecei, tipo, eu entrei naquela fase de, tipo, aqueles vídeos lá que fala assim. Ah, eu tenho a mensagem infalível de WhatsApp. WhatsApp game, né? É, os caras falam que... Ah, pague 10 reais e vamos te ensinar a pegar qualquer mulher pelo WhatsApp. Foi foda. Ai, ai, ai. Acho que nunca mais haverei. E meu carnaval foi uma merda com relação às mulheres. Eu tenho muito isso, sabia, Felipe? Eu acho que até uma visão meio romântica, sabia? Talvez até seja... algo muito infantil dentro de mim, mas eu tenho essa visão romântica de pensar assim as mulheres que passaram na minha vida, pra onde elas foram, que sumiram, tantas mulheres que sumiram. Tem mulher que aparece na nossa vida, vem e de repente some. Você nunca mais nem sabe o que, que deu dela. Você já viu isso? Cara, que é inevitavelmente assim, pro melhor ou pro pior, elas foram uma parte da sua vida, né, cara? Você se envolveu em um nível emocional com elas, assim, por mais que você não amasse ela, uma coisa tão profunda assim, você compartilhou um laço com ela de afeição, né? Então fica aquela conexão. Tem alguma mulher que você fica pensando hoje em dia que deu dela, que você tem curiosidade? Pô, cara, a menina que eu comentei no meu vídeo, né, cara, que foi aquele vídeo lá, Meu Primeiro Amor. É aquela menina, cara. Você não sabe o que deu dela? Sei, cara, infelizmente eu sei, porque eu ainda mantenho contato com alguns amigos do que conhecem ela, cara. Eles me contaram as coisas, me mostraram como ela tá hoje, né, cara? Porra, triste, cara, triste. Caiu aí, mundo de ficar bebendo aí, um cara a cada dia, um cara, né? E antes ela era roqueira, assim, pá, diferente, né? Eu acho até melhor você não saber, cara. Sinceramente, às vezes a ignorância é uma benção. Não, eu sou rancoroso. É lógico, eu peço desculpa a Deus, né? A gente não é perfeito, eu sou muito longe de perfeição. Mas eu sou rancoroso, eu sou ressentido e eu vejo as minhas ex na merda e eu dou gostosas gargalhadas, cara. Deliciosíssimas gargalhadas. Tem uma aí que... eu não vou poder mostrar foto pra você, Felipe, mas... quando ela tava comigo, ela comia do melhor, ela viveu bem e ela era linda. Ela agora se afundou em feminismo, tá feia igual um diabo, raspou a cabeça, e eu vi uma foto dela sensacional. Não sei se era base de droga, não, ela tava chapada de maconha, isso ela tava. Agora, se tinha mais droga e mais bebida pro meio, eu não sei. Ela pegou nessa insanidade de feminismo, não podia nem falar isso, mas eu vou falar. Agora já deu 1h40, ninguém tá mal ouvindo isso aqui. É, ela na loucura de feminismo, Felipe, pode acreditar, eu não ia inventar uma história dessa, Felipe, eu tenho foto, eu provo. Ela na loucura de feminismo catou um megafone, daquele de aquele que você põe na boca pra falar, e foi no meio da praça da cidade e ficou lá gritando as coisas de feminista. E anunciou assim no Facebook: é, hoje às 4 horas eu vou lá no centro da cidade falar umas verdades, porque tem negro que tá me tirando, vou lá falar as verdades. Quer dizer, imagina a loucura que ela tava, cara. Eu tenho isso aqui tudo registrado. Eu olho isso aqui, eu dou deliciosas gargalhadas, Felipe. Deus que me perdoe, né? Você vê que esses movimentos aí, que, cara, eu acho que a questão que a gente tá tão, como eu posso dizer, ressentido com essas, você vê o que que aconteceu, porque compara o antes e o depois. Nossa, você vê a merda que aconteceu. No meu caso, cara, eu fico triste, mas aí acho que dar risada era melhor, viu, cara? Porque você pode até falar... Ah, duvido que você não dá risada, velho. Para de querer pagar de bom samaritano. Não, cara, é porque, assim, essa mina aí que eu falei do amor, não sei o que, é que eu nem peguei, cara. Foi assim, foi um negócio assim, cara, que eu até... Ah, cara, a história tá toda no vídeo, mas... É, quem quiser ver, vai lá. É, o povo vai lá. Meu primeiro amor. É, o título bem homossexual, assim, pra mostrar que o vídeo é... Então, mas o título é esse, né? Meu primeiro amor. Tá. Então vocês vão lá, ouvintes. E em breve... E já vai se inscrevendo, ouvinte, lá. Por dois motivos. Primeiro, porque estamos quase chegando lá nos 100 inscritos no Apenas Um Cara Cash, que é a meta que eu estipulei com o Felipe. Então você já se inscreve lá por esse motivo. E porque em breve vai sair um programa exclusivo lá. Então, o programa somente vai sair no programa dele. Não vai sair no meu aqui. Então, já vão se inscrevendo lá. Extra lá é uma cortesia do Hernani que eu agradeço muito, viu, ouvintes? Opa, vai agradecer. Okay. Isso, e você vai pagar a cortesia assim, ó. Tá inspirado com o Mobral, é, Hernani? Pô. Qual é que é? O pau tá babando as calças aí. Porra, não desconta em mim, não. Continuando aqui. Oh, mas essa foi boa, Felipe. O cara, imagina o desespero dele de eu tô Camilo no Facebook, foi olhando uma por uma, Felipe. Deve ter umas 70, 80 mil Camila. Cara, que ele deve ter pensado assim, quantas Camila é ruiva? Ele recomenda a foto do Bruno. Tadinho, cara, meu Deus. Desespero. Por outro lado, minha indiazinha Caiapó não se desgruda. Me liga durante todo o carnaval, dizendo estar com saudade. Dizendo que quer namorar, que quer casar. A perva já faz planos. Definitivamente não se trata de uma vadia. Me disse que estava no Badoo por acaso. Assim que falei para ela que se tratava de um portal de sexo, ela se espantou e excluiu sua conta. Ah, vai tomar no seu cu, Zé Mobral. Com todo respeito, eu gosto do Zé Mobral, mas Zé Mobral, você acredita em cada cascatinha, cara? Cara com 40 anos na cara gritando isso aqui, cara. Eu acho que ele não tá exagerando. Talvez a mulher possa estar mentindo pra ele de vez em quando. Ah, para, olha que cascatinha, hein? Para, vai. Ô Zé Mobral, você já ouvindo isso aqui? Você tá na hora também de você dar uma acordada, né, cara? Pelo amor de Deus, cara. Como é que é, né? Que miguezinho, cara. É, aí ele vai falar assim, pô, esses metedor de real é foda. É o Brian, hein? É. Aqui, ó, Felipe, eu queria que você fizesse um comentário sobre as exigências dele, que foi boas aqui. Coloquei a mina na parede. Ontem joguei duro com ela. Coloquei a mina na parede, abri o jogo. Olha as exigências dele aqui, dá uma olhada, o Felipe. Se prepara, eu vi que o cara é exigente pra caralho. Então presta atenção, Felipe, ouvintes, ó. Reafirmei que sou frugal, que ela não vai ter presentes. Ela diz que não importa em ganhar, mas gosta de presentear. Felipe. É mentira, né? Não, vai que é verdade, mas... Não, cara, essa mulher tá tipo a perfeição, é tipo a Pocahontas, não tem coisa errada aí, cara. Sei lá, cara, a exigência aí tá de que ela gosta de presentear, não sei o que, eu tô achando estranho. Mas, se for verdade, vamos dar o benefício da dúvida aí. Não, mas é... Ah, não, tudo bem, eu entendi o que você quis dizer. Pode ter coisa aumentada, mas a Índia existe porque lá no futuro a casa dele caiu por causa disso. Vocês vão entender lá no futuro. Não, eu digo o benefício da dúvida, eu sei que ela existe. Eu tô falando assim de ela ser o que o Zé Mobral tá falando, entendeu? Ah, não, sim, sim. Porque, não, eu tô falando isso porque senão os ouvintes vão achar que... Sim, nossa, o cara inventou do zero. Não, não. A Índia existe. Não, a Índia existe. É. Que a merda vai ser rodeado disso aí, beleza? É. Ô Felipe, faz um comentário aqui desse aqui, ó. Diz, esse aqui é bom. Diz que quero sexo ao menos de 3 vezes por semana. Estou disposto a pagar um motel e apenas uma. Ela concordou em pagar nas outras 2 vezes. Possível, cara. Você é um muito cara de pau, meu irmão. Cara, acho que eu não tenho, por exemplo, se eu pegasse uma mina assim, cara, eu não tinha coragem de fazer essas exigências, não. Eu lembro, Felipe, contar uma história bem bobinha pra você, mas que é curioso, né? A gente lembra dessas bobeiras. Quando eu tava em 2010, eu tava começando a mexer com esse negócio de pool, essas coisas, tudo. Aí eu coloquei lá um objetivo pra mim, foi eu tenho que conquistar uma mulher. E antes que os ouvintes vão encher o meu saco aqui, não bitola naquilo lá. Só vai lá, lê, tira o que presta, pra você que não prestar, você joga fora. Só isso. Não precisa ficar bitolado, nada daquilo. Aí eu li, eu falei assim, o meu objetivo é conseguir que uma mulher pague alguma coisa pra mim. Aí eu consegui, Felipe, fazer uma mulher pagar um salgado e uma Coca-Cola pra mim. Aí você botou o objetivo cumprido? Consegui, sim. Ai, ai, ai. Então, Felipe, faz um comentário aí. É 3 vezes por semana o sexo. Tá bom? Tá, né? 3 vezes, cara, bom, bicho. Acho que nem eu acho que eu não aguento 3 vezes. Cara, tem casal aí que transa uma vez a cada 3 meses, se pá, uma por ano, né? Então, eu acho que o moral tá bom, viu? Início de relacionamento, a mina, de acordo com ele, é fogosa. Então, acho que tá válido. Por 3 bimbadas por semana, eu acho que ele aumentou, hein? Porque, o Bu, como é que você vai aguentar dar 3 medidas por semana, cara? Não dá, não, cara. Trabalho. Do jeito que ele falou lá... Aí depois da transa ele não consegue puxar peso porque ele fica todo dolorido. É complicado. Mas olha aqui. Em que horas que ele vai arrumar pra dar essas 3 metidas? Porque trabalha cedo, trabalha à tarde, estuda à noite. Ele tem sábado e domingo livre. Dá 2 metidas. E a terceira? É, cara. Aí ele mata uma aulinha na faculdade. Não, mas ele falou lá, que no caso, por exemplo, num post duro, ele falou que ele... reprovou em algumas matérias da faculdade. Não. Segura o spoiler. Ah. Eu sei. Tá bom. Ó o Felipe. O Felipe já tá queimando a etapa. Calma, Felipe. Calma. Disse que quero ficar com ela. Comer por alguns meses e... Antes de ter certeza que quero namorar ela. Ela aceitou, mas disse que não posso passar de 6 meses. Garantir mais 6 meses de sexo hardcore low cost. De graça, né? Quer dizer... Você já fez isso, Felipe? De ficar prorrogando ou não? Não. Cara, eu nunca nem pensei nesse negócio de ficar prorrogando, cara. Nunca me veio à mente esse negócio. Porque nunca nenhuma mulher falou: ó, a gente vai ficar fudendo por 3 meses e depois a gente vai namorar, certeza. Nunca me apareceu essa situação, graças a Deus. Então não tenho experiência com isso aí, não. Eu já. E eu usei a... Eu tenho o peso na consciência fudido disso aí, cara. É um negócio muito ruim. Tem que ser cara de pau. Se não for cara de pau, não serve pra fazer isso não, cara. Porque... apesar que é aquela história, né, Felipe? Não tem enganação, né? Você concorda com isso. Não tem enganação. Mas dá uma coisa muito ruim, viu, Felipe? Dá um peso na consciência, bicho. Fala, Felipe. Não, porra, eu tô fazendo aquela. Eu faço aquela. Não, é que você pega, você puxa ar, fala, o Felipe vai falar alguma coisa, eu paro de falar. Eu fico aqui em silêncio. Eu fui tomar água. Tá bom, então. Disse para ela que em caso de casar, seria em regime de separação total de bens. A vida do cara é dinheiro. Que não aceito mulher nenhuma colocar a mão no meu patrimônio. Ela concordou. Diz que não gosta de depender de homem. Ela já é concursada, ganha dois pau e meio e tem um terreno de 360 metros quadrados de patrimônio. Já é algo significativo. Observação, ela sabe que eu tenho 200 mil na bolsa. Ah, bom, aí o negócio muda. Uhum. Aí as exigências se tornam mais fáceis de aceitar, né? Pô, o cara tem 200 mil aportado. Não, e aí ele usa os papos lá, né, do negócio de acionista. Sou acionista. É que nem, ô Felipe, se eu juntar 12 reais e comprar 12 reais de ação da Petrobras, deve dar uma ação. Meia, deve dar uma ação. Cara. É, vamos supor que dê a meia ação. Eu já posso falar que eu sou acionista da Petrobras, velho. Olha aí, Felipe. É, aí você já aproveita. Ah, diz que eu tô mentindo, Felipe. Ah, fala que eu tô mentindo. Ué, porque você não vai estar mentindo, né, cara? Você vai estar só omitindo umas partes. Aí você aproveita, compra aquele terno bem chulo, leva ela lá pra lanchonete, pra mostrar que também é humilde, né? É, paga um podrão, né? Aí fala pra nós, que eu não gosto de demonstrar muito, mas eu sou acionista da Petrobras. Pronto, aí, já morreu. Já leva o contrato lá falando que você é acionista. Falei para ela que exijo sexo anal nas próximas transas. Ela reafirmou ser virgem na modalidade e que eu seria o cara a tirar o selo. Ao tirar o selo, me pediu paciência. Ei, mas eu tinha um namoradinho que toda vez rolava um cu, era bom, hein? Puta que pariu. Oi, Renan, que eu nunca tive a honra, rapaz. Ainda não? Nunca tive a honra, infelizmente. Tem que providenciar isso urgente, não é que você conhecer. Nossa senhora, é a melhor coisa que tem. Qual aquela história, né? Diz que tinha uma. Rapidinho, diz que tinha uma criança que um dia escreveu na prova assim: a melhor coisa que tem é buceta. Ah, o professor ficou puta com aquilo, Felipe. Falou, puta que pariu. Não, lógico, não falou. Falou, mas que isso, que barbaridade. Como é que você escreve isso, menino? Chama o pai dele aqui. Aí o pai chegou e falou, aqui, igual o que seu filho escreveu. A melhor coisa do mundo é buceta. Aí o pai olhou e falou assim, meu filho, é que você não conhece um cu ainda. É porque o cu realmente é muito bom. Eu, inclusive, pode ser que eu seja homossexual, porque eu gosto muito de sexo anal, pode ser. Mas só de mulher, hein, ouvintes? Nada de sexo com homens, hein, ouvintes? Cara, esse negócio todo aí dos ouvintes ficando de pau duro pra sua voz, né? Pode dar merda pro senhor, viu? Esse aqui vai ser um programa que vai ficar no Facebook, viu? Disse a ela para me esperar. Queria observar as mulheres da faculdade. Se aparecer alguma mais qualificada, poderia me envolver. Deixei aí de modo de espera e ela aceitou. Caramba, a mulher concorda com tudo que eu faço. É totalmente submissa, do jeito que eu quero. Na cama ela atende em tudo que eu peço, menos o cu. Mas estamos negociando. É porque o cu é tipo aquela garantia, né? Se o cara não casar comigo, eu não dou o cu. É, vai deixar sempre na vontade, né? Esperta também, né? É lógico. Você acredita que eu conheci uma mulata, Bom, não vou nem dizer assim. Ah, acho que pode falar, né? De Jacareí, cara. Vocês acreditam? Eu nem sabia que isso existe, Felipe. Vai ter ouvinte que não vai acreditar. Você sabe que tem mulher que consegue dar o cu sem lubrificante, Felipe? Rapaz, eu acredito, viu? Tanta coisa aí que aparece. Eu acredito. Ei, mas era bom, hein? Puta que pariu, hein? Nossa, mas como é que é? Tem que usar a camisinha ultra lubrificada ou vai? Não, era no pelo mesmo e não tinha. Opa! Isso, rapaz. Às vezes rolava só uma chupeta ali e pronto, e manda bala. É, na câmera, voltando aqui. Estou tentando encontrar defeito dessa mulher, mas não encontro. Linda, gostosa, boa de cama, emprego estável, tem patrimônio, faz faculdade, não tem filhos, não usa roupas caras, totalmente sem frescura. Olha, aqui, eu concordo com o Felipe. Alguma coisa essa mulher tem, porque ela tá perfeita demais, cara. Alguma cagada que tem. Ou ela deve ser véia. Ou ela não deve. Ele fala que ela é linda, mas. Tudo aquilo que a gente tá falando dela ter. Ser louca, né? Problema mental. Esse é o ponto, Felipe. Eu tenho uma prima, Felipe, que se você ver. Bipolar? É aquela? A bipolar. Ela é linda! Linda, linda, linda! Ela já ganhou diversos prêmios de beleza. Ela é linda. Só que aí você, Felipe. Ia ver essa mulher de 35 anos, linda, linda, linda, linda, linda, uma boneca, linda, gostosa, linda. Ia falar assim, puta que pariu, essa mulher tá solteira, é um absurdo. Só que por que ela tá solteira? Porque nenhum homem na face da terra suporta ela. Tinha um negão, uns 4, 5 anos atrás, que queria muito comer ela. O cara era desesperado, o cara não comia ninguém. Aí pintou uma delicinha, né? Toda branquinha. Nossa, ele ficou louco. O negão ficou louco, louco, louco, louco. Cara, pois ela conseguiu, Felipe, espantar o cara que já tava desesperado por mulher há mais de ano. Ela conseguiu a proeza de espantar o cara, cara. Ela arrumou um inferno na cabeça do negão, que o negão tinha que levar ela na missa, que o negão tinha que aquilo. Ela botou tanta exigência insana que ela conseguiu fazer um cara que tava desesperado por mulher fugir, cara. E olha, então, fazer, você um já cara, vê, fazer um cara desistir de uma xota é difícil. Tem que ser foda, né, Felipe? Caralho, a mulher tem que ser o capeta. Nossa, mãe. Então, Felipe, voltando lá no ponto que a gente tava falando, é porque a sua desconfiança, você tem razão, algum defeito essa mulher aqui tem. Porque é importante falar isso, Felipe, até numa função até de social. Porque senão vai ter ouvinte aí que vai ouvir e vai falar assim: ah, então quer dizer que se eu sair por aí eu vou achar uma mulher perfeita. Não, não vai não. É a Matrix. É a Matrix. Não vai não. Não é que eu tô praguejando, ouvinte, mas é porque é o seguinte, ouvinte. Uma mulher com todas essas qualidades, eu vou repetir, eu quero que o Felipe fale pra mim. Porque senão, Felipe, fica só eu falando aqui, parece que eu sou chato, eu quero que você também comente. Olha aqui. Olha aqui, Felipe. Estou tentando encontrar um defeito nessa mulher, mas não encontro. Linda, gostosa, boa de cama, emprego estável, tem patrimônio, faz faculdade, não tem filhos, usa roupa cara e é totalmente sem frescura. Essa mulher não existe, Felipe. Ou ela existe, mas não é do jeito que ele tá falando. Tipo, ou tem problema mental, ou então ela é linda, mas não, vamos supor, não é tão linda assim. Alguma coisa tem. É duas frases, né, cara, que explica a situação muito bem aqui, ó. Uma delas é: nada na vida é perfeito. Pode ser bom, pode ser muito bom, mas perfeito jamais. Alguma coisa tem aí, rapaz. Se o Zé Mobral acha que ela é perfeita, é porque ele ainda não descobriu alguma coisa. Porque ele passou pouco tempo com ela, ou porque só depois algum tempinho juntos que ele vai começar a perceber. E outra coisa é que é essa que explica tudo, que é: quando a esmola é demais, o santo desconfia, rapaz. Pode. Opa. Zé Mobral, rapaz, eu acho que o cara, ela prometeu o cozinho, o cara derreteu, pô. E o cara que não tá, ele, ainda mais ele que é desconfiado com esse negócio de dinheiro, de aporte, bolsa de valor, o cara é desconfiado com tudo. Como é que ele não pode desconfiar com essa mulher, rapaz? Não dá, né, Felipe? Coisa errada aí. Mas vamos ver aí pra frente como é que enrola com essa... Tô achando muito estranho, Hernani. Né? No começo, assim, a mulher é boa, não sei o que, de cama, ela é, sei lá, é gente fina, beleza, mas perfeita, tem coisa errada. Inclusive, já contei aí, eu tenho mais histórias, mas teve uma mulher de Diadema que... era perfeita demais, quando eu fui ver, tava querendo me empurrar filho. Teve uma recente aí que eu contei no programa de Cilada. Eu ouvi aquela que falava pra você transar sem camisinha, e aí... Ali era perfeito, ela ia me dar cu, ela ia me dar buceta, ela ia me dar tudo. Tava perfeita, toda submissa. Olha a cagada que deu. Ela queria empurrar pra mim um bonecão. E aí? É foda, Felipe, é foda, cara. Me encontro muito tendencioso a assumir um relacionamento com essa mina. Sei que muitos amigos da blogosfera me aconselharam a não envolver com a baduniana, mas essa é diferente. Tenho certeza que não evadia. Aí já deu merda, né? Quando começa com esse papo, ela é diferente. Ela é especial. Cara, acho que aí já deu merda. Aí o cara já tomou na bunda e acho que... não dá, cara. Nem se a blogosfera se unisse pra falar pro cara ali. Pô, vai dar merda. Ia salvar, né? Tenho certeza que não é vadia. E de vadia eu tenho pós-graduação. Isso aqui é uma coisa que mais pra frente nós vamos gravar um programa aí, Felipe. Eu tô cheio de negócio de falar mais pra frente. Mas esse aqui vai ser mais pra frente mesmo. É a Matrix do cara achar que não tá na Matrix. Isso aí nós vamos falar mais pra frente. Ô Felipe, é mais fácil você pegar um cara do zero. Do zero, um cara que não sabe nada. E orientar ele. E não é que eu tô criticando o Zé Mobral, não. É só fazendo um comentário. É mais fácil você pegar um cara que não sabe nada, negócio de real, não sabe nada disso. E você mostrar pro cara os fatos, sem viagem, mostrar os fatos. E ele notar. Do que um cara que é negócio de real, MGTOW, fórum, é negócio de 4chan. Sabe por que é, Felipe? Porque o cara entra numa, igual o Zé Mauro tá falando aqui, e de vadia eu tenho pós-graduação. E aí o cara, inclusive isso aí tem inclusive os próprios fora da real falam disso aí, que é o tal do Rambo dos teclados. O cara entra numa que ele é o cara da real, que ele é o cara, e ele entra numa loucura, num ego absurdo. É nessas daí que o cara toma uma rasteira bonita, viu, Felipe? Que o cara acha que ele já transcendeu, Ah, mas nessa aí ele leva no cu, hein, Felipe? Porque o cara começa a ficar arrogante, né? Ele acha que, por exemplo, eu não gosto de usar esse termo, essas coisas, principalmente por causa desse negócio todo aí de ficar bitolado. Mas, por exemplo, o cara saiu da Matrix e agora ele se acha melhor que todo mundo. Ele olha pros caras na rua e fala: e esses aí estão tudo na Matrix, são tudo uns retardados. Olha eu saio da Matrix, eu vejo a real. Eu sei. Eu sei das coisas. Eu nunca vou me fuder porque eu sei, eu tô preparado. Entendeu? Aí que o cara fica mais propenso a tomar uma rasteira, moleque. Porque o cara fica tão arrogante nessas coisas aí. E o cara vai ver a rasteira e vai falar: não, comigo rasteira não tem. Eu sei. Você acha que eu vou cair? Não é? É, rapaz. Mas isso é complexo, né, Nani? Principalmente eu acho que qualquer movimento tem desses, né, cara? Não importa, tipo, se ele tem coisa. Eu acho que o melhor, cara, que foi aquilo que você falou, de sempre ver vários movimentos e pegar um pouquinho de cada um, pegar as coisas que você se identifica e utilizar na sua vida, entendeu? E ficar, tipo, você pode gostar muito de um movimento, sim. Não tô falando assim contra a galera que fala: eu sou miguital de coração. Nada contra, mas assim, eu acho que além desse movimento seu que você tem de coração, ver umas outras ideias aí, cara, dar uma olhada em outros movimentos e pegar um pouquinho de conhecimento, cara, pra aplicar na sua vida, entendeu? Você pode ser miguital, mas você manja, por exemplo, de... vamos supor aqui... Os puas, sei lá. Aquilo lá é útil. Aquilo não é útil só pra namorar, aquilo é útil pra arrumar emprego. Pra autoestima. É uma coisa boa. Que, por exemplo, depois desse negócio das ruivas, eu vi muita coisa com os puas lá, que me ajudaram, assim, na minha autoestima, de como se comportar, assim, pra... fazer, influenciar as pessoas, assim, aprendi coisa com o Miguel, aprendi coisa com a Real, aprendi coisa com a caralhada de coisa e peguei um pouquinho de cada um, entendeu? Só uma dica aí, galera. É, e aí fica. Fica uma pessoa completa, uma, né, ideia, cara? Você pega um pouquinho de cada um aí e vai se completando. É isso aí, Felipe. A primeira parte aí do Zé Mobral estamos encerrando. Quero te agradecer aí. E eu quero que você dê um recado aí pros ouvintes. Mas só é o seguinte: só vai rolar. Hoje não dá mais pra gravar, não, Felipe. Já tá tarde, você tá vendo aí. É verdade, aqui é ouvinte, já é 1h20 da manhã. É isso aí. Mas aí no próximo nós vamos gravar aquele exclusivo que eu vou fazer com você. E aí nós gravamos aquele. A parte 2 do Zé Mobral. Então agora nós fizemos aí. Eu quero que você deixe uma mensagem para os ouvintes, um recado aí seu. E se os ouvintes gostarem, vai rolar a parte 2. Agora, se os caras também não comentar, não gostar, ô Felipe, aí fica só na parte 1 mesmo e toca isso à frente. Fica diferente, não vou largar. A loja que fica muito na parte que a galera realmente se interessa, de barraco, de opinião forte, assim, desse negócio todo. O Mobral vai com umas dicas ali aqui. Fica, tem as portarias tudo, mas ele também foca muito na parte de finanças, que é uma parte que a galera, assim, com esses termos técnicos tudo, tem muita gente que não quer saber, cara. Quer mais só ficar na parte da putaria, ficar nessa parte da comédia, assim, das histórias, das aventuras. Mas eu creio, cara, que a galera vai gostar, sim. Se os caras aguentou 2 horas de podcast do Zé Mobral, vai querer parte 2, porque tem muita história pela frente ainda, cara. O Zé Mobral é uma pessoa interessantíssima. A gente tem muita coisa ainda pela frente, eu acho que a galera vai gostar. Então, deixa aí os seus comentários, beleza? Pode ser crítica, pode ser apoio aí. Vão lá nos servidores do Hernani, baixar. E aí, se a galera mostrar o apoio, que nem foi no Roger da Cidadezinha, cara, a gente vai ter parte 2 confirmada. É isso aí, e vai lá conhecer o Apenas Um Cara Cast, certo? Felipe, eu quero que você faça um acordo com os ouvintes. Esse programa aqui é pra sair mais ou menos, Felipe, mais ou menos, ali no domingo, esse programa aqui que nós estamos gravando. Na segunda-feira, você solta um programa lá pro povo lá conferir. O programa é... Seu, meu, apenas meu um programa. Cara aqui. Beleza, vou soltar lá, galera. Combinado? Combinado. Eu que fico. O povo lá ouvir. De vez em quando fico umas 2 semanas sem gravar e que eu fico ocupado. Galera, o senhor tá muito vagabundo. É isso, Hernani, né? Que aqui o trampo do senhor é profissional, né? Tá sempre com pautas novas. O meu aqui é... Eu aponto pra porra de um prédio ali na minha sacada e fico comentando, reclamando da vida. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu dei aquela ideia lá e o senhor cagou e andou pra minha ideia. Minha ideia é boa. Faz igual o Rio de Nojeira. O Rio de Nojeira é um cara... Você viu lá? O cara fica gravando as coisas... Fica gravando as coisas na sua janela aí, quando você vê briga de namoradinho, quando você vê pedinte, grava aí e põe isso na internet, cara. Vai ver só, vai dar repercussão. Cara, é porque eu falei aqui, não vai se falar, mas eu te falei da cidade que eu moro, né, Nani? Então, qualquer briga, qualquer coisa, chega a polícia aqui dois tempos, já tem todo mundo. É cidade de boy, o Felipe mora em cidade de boy. Ah, que isso, aqui é humildade total, senhor, né? Não tem pão de queijo com pneu, não. É isso aí, valeu Felipe, valeu ouvintes e falou! Valeu ouvintes, muito obrigado! Eu queria um apartamento no Guarujá, mas o melhor que eu consegui foi um barraco em Itaquá. Você não sabe como parte um coração, ter seu filhinho chorando, querendo ter um avião. Você não sabe como é frustrante, ver sua filhinha chorando por um colar de diamante. Você não sabe como eu fico chateado, ver meu cachorro babando por um carro importado. Money! Que é good, nós não bebe. Se nós rebasse, nós não tava aqui empleando. Mas nós precisa de workar. Money. Que é good, nós não bebe. Se nós rebasse, nós não tava aqui workando. O nosso work é playar. De todas é minha mulher. Tudo que ela olha desgraçada quer. Televisão, micro-ondas, microfície, microscópio, limpa vidro, limpa chifre, faca quinto. Eu sou cagado, veja só como é que é. Se der uma chuva de Xuxa no meu colo, cai peleia como aquele ditado que já dizia. Pau que nasce todo, mija fora da bacia. Money, que é good, nós não teve. Se nós rebasse, nós não tava aqui pleando. Mas nós precisa de workar. Que é good, nós no rap. Se nós rebasse, nós não tava aqui workando. O nosso work é playar. Mulher, tudo que ela olha desgraçada quer. Homem, bicho, frigidade, celular, masterline, camisinha, camisola e kamikaze. Eu sou cagado, veja só como é que é. Se der uma chuva de Xuxa no meu colo, cai pelé. Como aquele ditado que já dizia, pau que nasce torto, mija fora da bacia. Money, que é good, nós no rap. Se nós rebasse, nós não tava aqui pleando. Nós precisa de workar. Que é good, nós no heavy. Se nós rebaixo, nós não tava aqui workando. O nosso work é playar. Money. Que é good, nós no heavy. Se nós rebaixo, nós não tava aqui playando. Nós precisa de workar. Money. Que é good, nós no heavy. Se nós rebaixo, nós não tava aqui workando. O nosso work é playar.